Boa tarde, sejam bem-vindos. Alguém me pergunta aqui se eu poderia fornecer o programa do curso para o próximo ano e demais. O programa é impossível. Você tem o que nós temos é, vamos dizer, um temário, e dentro desses temas, desse leque de temas, nós temos que nos mover de uma maneira mais ou menos livre, conforme o aprendizado, conforme as respostas, conforme eu vá sentindo o feedback dos alunos. Mas, em princípio, a partir de março, que é quando começa o segundo ano do curso, eu desejaria conceder um longo tempo à questão, quer dizer, de teoria do conhecimento, baseando sobretudo no livro do Joseph Maréchal, Le point de départ de la métaphysique, ponto de partida da metafísica, que eu estou traduzindo e que será fornecido a vocês como apostila à medida que vão prosseguindo as leituras. Quer dizer, a leitura de cada capítulo deve anteceder a aula. Quer dizer, o capítulo será durante a semana e na aula nós faremos um comentário e vamos complementar alguma coisa. É um livro bastante didático, bastante ordenado e extraordinariamente bem escrito. A tradução implica certos problemas porque ele faz todas as citações gregas somente no grego e nós temos então que providenciar a tradução de cada trechinho. Mas alguns capítulos já estão prontos e até março nós teremos mais, de modo que a tradução estará sempre, digamos, 3 ou 4 meses adiantada em relação ao material que nós estaremos fornecendo para vocês. Esse é um livro quase impossível de você localizar. Eu mesmo tive que comprar os vários volumes separadamente de fontes distintas. E isso é uma grande pena, porque é um dos livros mais didáticos e ordenados que eu conheço para a filosofia. Então, provavelmente, nós vamos ficar um ano girando em torno dessa questão de teoria do conhecimento, partindo do Joseph Maréchal e com outras fontes que serão citadas no decurso das aulas. Dando agora a teoria do conhecimento, nós partiremos em seguida para a filosofia das ciências, que é uma coisa que deve abrir para a compreensão de todo o panorama cultural atual e das questões fundamentais que estão em disputa no momento. Isso já seria o segundo ano. Quanto aos 2 últimos anos do curso, a coisa está completamente aberta, mas o plano para esses 2 próximos anos é este. Aí vamos. Também nós não podemos esquecer que nem todas as pessoas que fazem esse curso estão, vamos dizer, interessadas numa atividade de estudo filosófico assim, ex professo. Tem muitos escritores, artistas, gente das ciências naturais, etc. Há uma gama variada de interesses. Quer dizer, o nosso objetivo não é formar filósofos no sentido acadêmico da coisa, mas formar uma, se possível, uma elite intelectual, uma nova elite intelectual, abrangendo, portanto, as várias áreas da atividade intelectual possível. Então, a todo momento, nós temos que, vamos dizer, abandonar a linha coerente de exposição doutrinal filosófica para voltar a certos assuntos que são de interesse cultural mais geral. E nós vamos fazer isso na medida do necessário. E esse necessário é avaliado justamente pelas perguntas que me chegam, porque as perguntas são muito importantes para eu ter um feedback. Ademais, tem um outro aspecto fundamental que eu coloco entre os objetivos prioritários desse curso. Se nós queremos realmente criar uma elite intelectual capaz de sanear o ambiente intelectual brasileiro, a coisa mais óbvia é que nós temos que começar pela restauração da linguagem. O estado da língua portuguesa hoje é tão lamentável que ela já não funciona efetivamente como instrumento de comunicação, quer dizer, para além de um certo nível muito básico e elementar de informação. Por exemplo, eu noto que cada vez menor é o número de pessoas capazes de captar, vamos dizer, uma ironia, uma nuance, quanto mais aí de explicar as suas percepções dos lances mais sutis da psique humana. Eu, esses dias, por exemplo, eu estava lendo novamente um livro que eu acho maravilhoso, que é A Terceira Existência de Joseph Kerckhoven, da Jacobacena, e vamos dizer, as descrições de estados interiores e de sutilezas na comunicação humana, hoje, vamos dizer, eu creio que no ambiente brasileiro serão quase incompreensíveis. As pessoas não pegam estas sutilezas. De modo que não só vamos dizer, a comunicação, mas o próprio tecido da vida humana no Brasil, ele se rebaixou muito. Quer dizer que, hoje em dia, a língua portuguesa no Brasil, ela serve apenas vamos dizer, para exprimir certas emoções e certos impulsos imediatos de natureza puramente animal, como, por exemplo, medo, dor, ciúme, né? Desejo sexual, etc., etc. É tudo coisa muito elementar, muito corriqueira, muito boboca, no fim das contas. Né? Então, pior, à medida que a língua e, portanto, o nível de consciência decresce, a capacidade que as pessoas têm de observação crítica desta mesma situação também decresce. No outro dia, eu li uma matéria escrita pelo Lucas Mendes, que é o sujeito lá do programa Manhattan Connection, que era normalmente um sujeito inteligente, e ele falando de um compositor brasileiro que vive nos Estados Unidos, que tinha composto uma ópera e que não estava conseguindo encenar nem gravar a ópera dele de maneira alguma. Isso dava a ideia de que era um gênio incompreendido o sujeito. E disse que o indivíduo também compunha algumas músicas mais populares num estilo que ele dizia ser o do velho Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Né? E ele dava lá a letra de uma das músicas. Quando eu li a letra, eu fiquei absolutamente passado, tão idiota que era a coisa, porque a música chamava Cheiro de Xereca. E o conteúdo... Bom, eu imagino que o Luiz Gonzaga poderia fazer alguma coisa tipo Cheiro de Xereca, mas ele faria alguma coisa engraçada e que teria algum sentido. Por, o sentido total da letra é o seguinte: quando eu sinto o cheiro de xereca, eu fico excitado. Eu digo, ó raios, quem é que não sabe, né? Isso, eu acho que, por exemplo, o meu cachorro, o Big Mac, ele tem exatamente essa mesma emoção. Eu não vejo nenhuma dificuldade em compreender uma coisa dessa. Né? E não vejo sequer que uma letra de música popular deva ser composta para dizer uma coisa tão, né, assim, tão simplória, tão material, tão imediata, que, né, coisas que não é preciso dizer. Não é isso? Isso é a mesma coisa que você dizer, olha, o olho enxerga, o ouvido ouve, a língua sente gosto e cheiro de xereca me provoca uma ereção fróbica. Precisa dizer isso? Não precisa, porque todo mundo sabe. Então, quer dizer, você baixamos para o nível, quer dizer, da redundância mais chata, mais rasteira. E isso assinala, vamos dizer, uma situação grave. Eu acho, agora, não acho tão grave o sujeito compor essa porcaria, quanto um crítico ler e achar que aquilo é uma coisa notável. Quer dizer, é evidente que isso assinalou uma baixa de consciência. Normalmente a linguagem, sobretudo a linguagem das artes, é usada para transmitir coisas que normalmente você não perceberia. Né? Já dizia o velho Hippolyte Taine, que é a função das... Você lembra se foi Hippolyte Taine? É? Taine. De que a literatura ela existe para dizer aquilo que os simples fatos não dizem. Não é isso? Então, quer dizer que, por exemplo, quando um romancista descreve uma situação, um diálogo e tal, é preciso que, vamos dizer, que nas entrelinhas esteja dito muito mais do que as próprias palavras do diálogo dizem. E, justamente, articular essas palavras de modo a revelar o que está por trás delas, essa é toda a arte. Agora, o que há por trás de uma emoção, né, tão primária, tão literal e direta como essa, que é a musiquinha celebrada pelo Lucas Mendes, né, veiculava. Então nós estamos descendo, quando você vê essa coisa toda de rap, de música popular como é hoje em dia, ela é toda simplesmente expressão, mas é de obviedades físicas imediatas. E normalmente, vamos dizer, nem uma criança precisa dizer, porque a criança sabe daquilo. Né? Se dissesse que o sujeito, quando sente cheiro de xereca, ele tem fome, eu digo, bom, aí seria uma coisa extraordinária, uma informação extraordinária, mas dizer que ele tem excitação sexual, mas um chifre existe para isso mesmo. Né? Entre os animais, né? O cio, está aquela cachorrinha no cio, os outros são avisados, ficam tudo excitados, vão lá falar. Quer dizer, é a coisa mais antiga e mais óbvia do mundo. E então você não tem mais um segundo plano por trás da linguagem. Normalmente a literatura tem vários planos, quer dizer, você pega, sei lá, uma página de Goethe, o Marcel Proust, o Dostoiévski, você pega camadas e camadas e camadas de sentido que vão, né, às vezes vão até infinito, quando você lê, sei lá, lê a primeira linha do primeiro terceto lá da Divina Comédia de Dante, escreveram-se volumes e volumes e volumes, né, para explicar o que o Dante quer dizer com o meio do caminho, o que é a selva oscura, o que é o estar perdido, etc, etc. Né? O verso de Camões transforma seu amador na coisa amada. Digo, isso aí dá para dá muito pano para manga. Agora, você pega a letra do sujeito e fala, como é que vamos fazer uma hermenêutica deste treco aqui? Não é hermenêutica, é esta frase, quer dizer, esta frase. E não há mais nada que acrescentar, e essa frase mesmo diz muito pouco. Né? É como se dissesse, olha, os fósforos acendem, né? E assim por diante, precisa, o carro não anda sem gasolina. Informações dessa ordem, isso é tudo que se consegue dizer em português. Então, nós temos que, a primeira função de uma elite intelectual é restaurar a língua portuguesa. Essa restauração não acontecerá se nós não começarmos pelo essencial, que é a restauração do sistema de verbos. A língua portuguesa no Brasil é a única que, na história do Ocidente, perdeu duas pessoas verbais. Perdeu a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Obrigando-nos, então, a rodeios, né, para distinguir se você está falando da própria pessoa que está na sua frente ou de um terceiro. E se nós não temos o tu e o vós, acabou a possibilidade de comunicação. Não é isso? Então, você começa a apelar, vamos dizer, para uma expressão indireta. Né, o próprio você, vós me seja, é uma expressão indireta, é como se fosse Vossa Excelência. Quer dizer, você está falando não à pessoa, mas à excelência que você supõe que reside nela, e que é um terceiro personagem. Né? Se eu chamo o Lula de Vossa Excelência, eu não estou me referindo à pessoa dele, mas ao cargo que ele ocupa, que é um terceiro elemento na comunicação. Então, esses rodeios vão se tornando, vamos dizer, cada vez mais complicados e tornando a comunicação cada vez mais difícil. Tá certo? Tanto que, viajando pelo mundo, você observa que em nenhum país a distância entre a linguagem formal, vamos dizer, de um discurso, de um livro, de um tratado científico, é tão distante da língua corrente como no Brasil. São praticamente duas línguas. Se você escrever na língua que o povão fala, ninguém entende. E mais ainda, isso é uma língua de curta duração. Porque você tem os elementos de gíria, tem as construções improvisadas, que dentro de 2 anos as pessoas não conhecem mais. Por exemplo, vocês experimentem pegar um exemplar do Pasquim, o jornal Pasquim, que nos anos 70 era, vamos dizer, a língua da juventude carioca. O Pasquim hoje se tornou incompreensível. É mais fácil você ler Camilo Castelo Branco do que ler o Pasquim, porque aquela língua toda se perdeu. Quer dizer, a língua popular se transforma muito rapidamente. E não há uma tempo de estabilizá-la na literatura. Então, resultado, a linguagem formal e a linguagem informal vão se distanciando, distanciando, distanciando. Ao ponto que a possibilidade de educar pessoas, quer dizer, partindo da linguagem informal delas e trazendo-as para a língua formal, é quase impossível. Não há mais nada do que fazer isso. Outro dia um sujeito me escreveu uma carta dizendo, olha, gosto muito dos seus artigos. Mas o fato é que, para a juventude, eles se tornaram incompreensíveis. Porque você usa palavras como silogismo, verossímil, né? E eles não sabem o que são essas coisas. Eu digo, mas como? Pessoas de 20 anos, universitário, não sabem o que quer dizer a palavra verossímil? Não, de fato não sabem. Né? Então, se nós não restaurarmos esta língua formal, língua de cultura, como instrumento de comunicação, acabou, não vai haver cultura superior no Brasil jamais. Ao passo que se você observa que a língua popular, não digo a língua de certos grupos fechados, por exemplo, se você pega, sei lá, um grupo de jovens num determinado bairro, eles têm lá a sua comunicação, mas eles sabem que se eles forem para outro bairro, eles não podem falar do mesmo jeito, né? Senão não vão ser compreendidos. Mas no Brasil a pessoa não tem esta noção. Cada um acha que a língua do seu local é a língua universal. Então cai exatamente na definição do provinciano. O provinciano já dizia, Ortega y Gasset é o sujeito que acha que o mundo é igual à sua província. Quer dizer, ele não sabe que existe. Provinciano é o sujeito que não sabe que existem outras províncias. E no Brasil todo mundo é assim, que o sujeito usa ingenuamente aquela linguagem, dizer, do seu grupo de referência, e acredita que o universo tem a obrigação de compreendê-lo. Então, não sendo possível, vamos dizer, uma língua formal que seja, vamos dizer, compreendida mais ou menos por todos, então a comunicação de realidades mais sutis ou de estados de alma então, se torna absolutamente incompreensível. Então, isso aí assinala, no fim das contas, como eu disse, uma crise de dimensões quase antropológicas, quer dizer, a perda de certas capacidades humanas que já estão consolidadas por milênios de civilização. Então, eu acho que eu comentei aqui o artigo do Humberto Eco, não comentei? Né? Onde ele diz que as pessoas que não receberam, vamos dizer, uma formação religiosa não podem entender, por exemplo, certas obras de arte. Eu digo, não, mas elas não podem, não é que elas não podem entender certas obras de arte. Elas praticamente não podem entender nada da cultura dos séculos anteriores. Então você tem um processo de esquecimento geral. E, portanto, de baixa formidável da consciência histórica e da consciência geral. No Brasil, isso aconteceu, vamos dizer, com muito mais profundidade e com enorme rapidez. Se você observar, por exemplo, se você lê escritos brasileiros dos anos 40, eles já soam muito estranhos hoje. Muito, muito, muito. Quer dizer, e você não pode dizer que a mesma coisa aconteça nos Estados Unidos. Claro que o sujeito vai ler o livro de Dickens ou Henry Fielding, ele, claro que ele vai sentir a diferença de tempo, mas ele mais ou menos sabe localizar de que época é que ele sabe distinguir a linguagem, digamos, do século XIX, do século XVIII ou do século XVI. Né? E no Brasil ninguém tem mais isso. Quer dizer, um senso da história da língua, ninguém tem mais. Eu digo ninguém, eu estou falando pessoal universitário. Inclusive pessoas que se dedicam ao estudo profissional de letras. Então, é claro que se a restauração da língua é tão importante, então isso não é um problema específico do ensino de filosofia, tá certo? Mas do treinamento intelectual geral, e nós teremos que voltar a isso de tempos em tempos, tá certo? Claro que eu não posso, nas dimensões desse curso, eu mesmo promover ou dar a vocês os instrumentos dessa restauração, mas eu posso lhe indicar outras fontes, sugerir certos exercícios, sugerir certas leituras que lhes deem isso, né? Então, agora, voltando ao que é o nosso tema específico deste ano, esse primeiro ano foi dedicado a duas coisas. Primeiro, a lhe passar certas técnicas da vida intelectual em geral. Não técnicas do estudo da filosofia, mas técnicas de melhoramento da sua inteligência e de integração da sua consciência. E, em segundo lugar, fazer uma série de considerações sobre o aspecto, vamos dizer, existencial da vida intelectual. Quer dizer, o que é o exercício da vida intelectual nas condições da sociedade brasileira e mundial hoje em dia. Certo? E, nesse sentido, eu tenho observado, e vou reiterar aqui novamente, que o principal obstáculo, não só ao aprendizado da filosofia, mas a todo progresso intelectual pessoal, não é um obstáculo de ordem intelectual, tá certo? Mas de ordem psicológica e moral. E se a pessoa não tem, a estrutura de caráter necessária para essas atividades, por mais que ela estude, não vai adiantar, tá certo? O primeiro motivo pelo qual eu digo isso é o seguinte: você estudar e você descobrir coisas, você avançar no mundo do conhecimento, é saber coisas que outras pessoas não sabem. Isso é por definição. O que quer que você tenha estudado, as pessoas que não estudaram aquilo não sabem. E, não só neste curso, mas qualquer curso de filosofia, qualquer curso de ciência em alto nível, você vai adquirir conhecimento que para a totalidade das pessoas do meio que você frequenta, são absolutamente inacessíveis. Ora, saber o que os outros não sabem modifica completamente o teor das suas relações com eles. Não é isso? Então, é sempre lembrar o negócio do William Hazlitt, as desvantagens da superioridade intelectual. A primeira desvantagem é que as pessoas não te compreendem como compreenderiam alguém do nível delas. Tá certo? Muitas vezes eu reparo que alguns alunos sofrem com isso, porque simplesmente não estavam avisados de que saber é saber o que os outros não sabem. Tá certo? Então, esperavam que os seus, vamos dizer, amigos, que, desprovidos de qualquer interesse intelectual superior, continuassem a compreendê-los e amá-los como faziam antes. Eu digo, isto é absolutamente impossível. Isto não existe. Então, num primeiro momento, sentindo-se então rejeitados pelos seus meios, pelo seu meio, as pessoas ou carregam, vamos dizer, uma solidão terrível, se sentem angustiadas, ou então buscam algum outro grupo de referência. Já vou voltar a este assunto daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, deixa eu dizer como é que a aquisição de conhecimento, como é que a elevação do seu nível intelectual modifica as suas relações com outras pessoas. Né? Então, Goethe dizia que o talento se aprimora na solidão, mas o caráter se aprimora na agitação do mundo. Então, você sempre tem que levar em conta esses dois pontos. E, pela minha observação, o desenvolvimento do caráter é o mais importante. Tá certo? Porque sem ele você não tem a resistência para o aprendizado. Quando você começa a aprender coisas, a ler coisas, mas é que a sua própria personalidade não está suficientemente sólida para aguentar, você vira uma espécie de monstro de duas cabeças. Tá certo? Você vira uma pessoa, vamos dizer, com um desenvolvimento intelectual, entre aspas, relativamente grande, colocado sob uma alma de criança, uma alma pueril. Então é claro que a alma pueril não entende as implicações daquilo que ela mesmo está sabendo. É isso? Então, é ridículo um sujeito que é capaz de, sei lá, discutir Kant ou Hegel, mas que, ao mesmo tempo, não é capaz de administrar sua vida, não é capaz de se relacionar com as pessoas de uma maneira adulta. Tudo isso é muito feio, isso cria personalidades disformes, realmente caricaturais. Né? Infelizmente, no Brasil, como a atividade intelectual é precária, é incipiente, a maior parte das pessoas que se dedicam a ela são exatamente assim, quer dizer, são personalidades disformes. São pessoas que têm, vamos dizer, um certo conteúdo de leitura, certa capacidade de raciocínio verbal, mas que não têm estofo suficiente para arcar com a responsabilidade daquele conhecimento. Então, evidentemente, viram caricaturas. Tá certo? Como essa caricatura é o que predomina em certos meios, sobretudo na universidade, é ela que dará a projeção social da ideia de intelectual no Brasil. Tá certo? Então, e é evidente que nós não podemos nos deixar guiar por essa caricatura, não é isso que nós queremos ser quando crescemos. Né? Então, um ponto fundamental para esse aprendizado é que você aprenda a se relacionar com as mesmas pessoas com quem você se relacionava antes, com os mesmos meios sociais, só que de uma outra maneira. Antes você era um igual, as pessoas gostavam de você porque sentiam que você tinha os mesmos objetivos, os mesmos valores, a mesma linguagem, as mesmas preocupações, as mesmas emoções, etc. Então havia aquela identificação fácil desde um primeiro momento. Mas a partir da hora que você começa a ter outros conteúdos e outras preocupações que eles não compreendem, você já está no meio destas pessoas como alguém que está investido de uma responsabilidade para com eles. Então, regra número um. Essa pessoa não tem nenhuma obrigação de compreender você. Você é que tem a obrigação de compreendê-las. Isto é absolutamente fundamental. Né? Não espere compreensão. Dê compreensão. Compreensão significa paciência com a burrice alheia, e, ao mesmo tempo, nenhuma cumplicidade com a borracharia. Se as pessoas não te compreendem, bom, você as compreende. Então, você está colocado como se fosse um pai perante seus filhos, ou como se fosse um psiquiatra perante os seus louquinhos, ou um professor perante os seus alunos de primeiro ano primário. As pessoas estão se tornando crianças em relação a você. Se você não assume esta diferença de nível de consciência, agora você não amadurece. Tá certo? Quer dizer, uma das características do homem maduro é precisar de pouca afeição e pouca compreensão e ser capaz de dar muita. Ao contrário, quando você é criancinha ou adolescente, né, você oferece pouca compreensão, mas você precisa de muita. Você precisa de muita afeição, você precisa se sentir aceito. Por quê? Porque você ainda não tem solidez. Você está como, vamos dizer, uma massa amorfa, né, incerta, feita de geleia, que precisa a todo momento ser solidificada por algum fator externo. Né? Então, alquimicamente, é o mercúrio e enxofre. Quer dizer, o mercúrio é a substância móvel, né, móvel, incerta, instável, que precisa que venha, então, o enxofre e o solidifique. Então, em alquimia, é o mercúrio, o enxofre e o sal. Quer dizer, o sal vai ser o cristal, a forma final. Né? Então, esta força solidificante que lhe dá, ao mesmo tempo, uma forma reconhecível e lhe dá o senso de segurança, uma criança ou um adolescente, ela busca isso sempre fora dela. Por exemplo, a autoridade dos pais confirma a criança no que ela está fazendo. Né? Eu reparei que quando meus filhos pequenos, frequentemente eles pediam autorização para fazer coisas que eles já estavam careca de saber que estavam autorizados. Por exemplo, posso pegar um doce na geladeira? Então, mil vezes, perguntava mil vezes, falava, pode. Posso ir no banheiro? Claro que pode. Tá certo? Posso brincar disso? Pode brincar daquilo? Por que eles faziam essa pergunta? Porque ele fazer aquilo com a autorização do pai dava um certo sentido de importância. Após que ele simplesmente fazer, é uma coisa meramente empírica, né, sem nenhum significado maior. Então, o pai, de certa maneira, dava um mandato, né, um investia do mandato, que autorizava a ir no banheiro, e ir no banheiro tornava-se uma coisa, né, importante e até meritória. Né. Então, quando a gente é pequenininho, a gente precisa dessas confirmações. Por quê? Porque nós não temos uma personalidade estruturada. Nós somos realmente uma massa amorfa, que qualquer vento modifica. Tá certo? Então nós somos como uma geleia, que está sempre tremendo. E precisa vir alguém e nos apertar para que a gente adquira uma forma. Só que nas condições da sociedade atual, especialmente no Brasil, as pessoas permanecem nesse estado por muito tempo. É o que se chama adolescência prolongada. Né? O fenômeno estudado por aquele sociólogo sueco, o Erik Erikson, né? Adolescência prolongada. Adolescência prolongada pode ir até os 50 anos. Tá certo? Agravado por, vamos dizer, ao mesmo tempo, uma prosperidade maior da classe média e alta e uma restrição do mercado de trabalho. Quer dizer, há menos empregos, mas ao mesmo tempo as famílias têm mais recursos. Então, vamos dizer, o pai está ganhando mais dinheiro, então ele pode sustentar você, mas você não encontra um emprego para você. Ou não encontra um emprego porque o mercado de trabalho se restringiu, ou porque o mercado de trabalho está exigindo mais qualificações do que você tem. Tá certo? Então, na minha geração, que é o pessoal que está hoje com 60 anos, o normal era você, aos 16, 17 anos, você está fora de casa e trabalhando. E hoje não, a gente vê, né, garotos de 40 anos, ainda dependendo do pai e da mãe, tá certo? Ou, ao contrário, você vê pessoas que até têm uma, vamos dizer, uma vida econômica relativamente independente, mas que psicologicamente são muito dependentes de uma autoridade externa, de uma confirmação externa. Essa confirmação pode vir por duas formas. Primeiro, pode vir pela comunidade. Comunidade é o bando dos iguais, é a patota de juventude, né? É onde são os seus companheiros de geração, por assim dizer. Então, você sentir-se integrado nessa comunidade, sentir-se um igual aos outros, é um reconforto, porque você sente que você é uma pessoa normal. Né? Quer dizer, o seu padrão de normalidade é dado, então, e pela sua semelhança, e pelo reconhecimento que você tem de que as suas emoções, suas aspirações, seus valores, seus sonhos são iguais aos de seus companheiros. E a segunda forma da autoridade, da confirmação, é dada pela autoridade. Quer dizer, alguém que você não considera igual a você, mas que você considera um superior. Esse superior, por sua vez, terá de representar alguma entidade que transcende a sua relação pessoal com ele. Por exemplo, ele representa uma igreja, ele representa um partido, ele representa uma tradição, ele representa o governo, ele representa alguma coisa que lhe parece transcendente. Tá certo? Então, a necessidade deste tipo de apoio, ela cresceu por causa do fenômeno da adolescência prolongada, mas ao mesmo tempo, acontece que todas as instituições, elas estão em crise há mais de 100 anos. Então, quer dizer, a busca da autoridade, a busca da confirmação pela autoridade se torna tanto mais intensa quanto menos há autoridades dignas de confiança. Por exemplo, se você observar o que se passa nas religiões hoje em dia, e olha, eu tenho estudado isso há bastante tempo, você vê, por exemplo, veja o que se passa com o judaísmo. Você leu no livro do Rabino Marvin Antelman, To Eliminate the Opiate. Ele mostra que uma crise interna do judaísmo remonta ao começo do século XIX, justamente no instante em que os judeus começaram a ser mais aceitos na sociedade europeia. Então, eles começaram a ter representação no parlamento, começaram a ter acesso aos cargos universitários, etc. Quando antes viviam mais separada no gueto. Né? Então, dentro do gueto, imperava a autoridade do rabino. Né? Quer dizer, havia uma justiça, vamos dizer, dos leigos em volta, havia uma justiça interna, sistema de justiça, uma autoridade interna dentro do gueto. E a autoridade do rabino era incontestável, dentro dos limites do gueto. Tá certo? A partir da hora que se abriram as portas do gueto e os caras começaram a participar da sociedade maior, o que aconteceu? A autoridade do rabino caiu. Então, você tem aqui, o rabino diz uma coisa, mas o juiz leigo diz outra coisa, por uma mera questão de subsistência, sobrevivência. Você vai aceitar, vamos dizer, a sentença do juiz. Na medida que cai a autoridade do rabino, cai, vamos dizer, se dissolve a identidade do grupo judaico. Então, é como se você dissesse assim, agora cada judeu individualmente, ele tem mais margem de ação na sociedade, mas a comunidade perdeu força. Perde força que perde identidade, tá certo? Então, o resultado é, vamos dizer que, hoje em dia, vamos dizer, para o judeu médio, o rabino da comunidade dele é um sujeito que não tem mais autoridade do que o padre da esquina, do que o pastor protestante, ou do que o guru hinduísta, entendeu? Ou o homem da Seijo Noye, entendeu? Então, vocês viram, por exemplo, os filmes do Woody Allen, que é um judeu de origem. Tem um filme dele que é um personagem que experimenta todas as religiões. Ele está procurando uma religião que sirva para ele. Entendeu? Então, é claro que ele foi desprovido da proteção espiritual e psicológica da comunidade judaica. Ele está solto no mundo agora, tá certo? E isso quer dizer que... Aí tem um paradoxo, quer dizer que quanto mais a comunidade judaica é aceita na sociedade maior, mais desprotegida ela fica. Entendeu? E você vê, mesmo com a formação do Estado de Israel, né, isso não fornece a eles a proteção devida, porque o Estado de Israel está cheio de cidadãos, né, não judaicos, que estão lá dentro, com representação no parlamento, pedindo a extinção do próprio Estado de Israel. Quer dizer, isso começou 200 anos atrás. Ao mesmo tempo, havia, vamos dizer, a infiltração do meio judaico por sociedades secretas e entidades interessadas em dissolver tudo aquilo, criando, então, vamos dizer, versões de judaísmo liberal que amoldavam, então, o judaísmo ao gosto da sociedade em torno e dissolviam ainda mais a identidade judaica. Tudo isso que aconteceu dentro do judaísmo no começo do século XIX aconteceu dentro do catolicismo a partir dos anos 30 e 40, e principalmente com o Concílio Vaticano II. Tá certo? Então, Quer dizer, o sujeito, seja judeu, seja católico, ele está solto numa sociedade de massas sem a devida proteção espiritual, psicológica da sua comunidade religiosa de origem. Essa proteção simplesmente não funciona mais. Parece que quem tem um pouco desta proteção, vão dizer os muçulmanos, porque eles têm uma comunidade integrada em nível mundial. A identidade muçulmana é uma coisa, de todas as identidades religiosas, é a única que tem uma, vamos dizer, uma figura identificável, uma figura clara e que contribui, de certo modo, para que o indivíduo saiba quem ele é. Se ele diz, eu sou muçulmano, em qualquer lugar do mundo que eu vá, o pessoal me recebe na mesquita, nós temos uma comunidade de valores, de símbolos, de objetivos. Mas acontece, meu filho, o Islã que existe hoje no mundo não é Islã, é uma teologia da libertação islâmica. O pessoal da chamada Fraternidade Muçulmana inventou uma versão da teologia da libertação muito antes que os católicos inventassem a teologia da libertação. Se você ler as obras de Saïd Qutub, que é o grande fundador da Fraternidade Muçulmana, que foi um sujeito que foi enforcado pelo governo egípcio por subversão na década de 30, né? E que depois virou, vamos dizer, post-mortem, virou o grande guru do islamismo mundial, aquilo é pura teologia da libertação. Né? Quer dizer, ele tem um livro que se chama A Sombra do Corão. Significa que, veja, o sujeito se traiu no título do livro. Por que ele chamou A Sombra do Corão e não A Luz do Corão? Né? De certo modo se traiu, quer dizer, então, o que ele está pegando? Está pegando todo um edifício de ensinamentos espirituais, símbolos espirituais, e transformou tudo aquilo em ativismo político, dando uma interpretação, obviamente, politizada de tudo aquilo, e transformando o Islã inteiro numa máquina de guerra. Não é isso? Então, vira, o próprio texto corânico, ele dá margem para as duas coisas. Tem partes do Corão que diz que você deve matar todos os infiéis, e tem outra, vamos dizer, que mediatiza o conceito dos infiéis, excluindo deles os judeus, os cristãos, etc, etc. Tá certo? Mas, se você quiser considerar que o cristão é um infiel, muito bem, você pode fazer. Se você quiser considerar que o cristão é um companheiro seu porque é um membro do Ahl al-Kitab, quer dizer, o povo do livro, também você pode, né? Conforme as várias escolas teológicas, você vai fazer uma coisa ou fazer outra. E o fato é que a escola dominante hoje é a teologia da libertação. Não é isso? E eu acho curiosíssimo, acho um dos sinais da burrice contemporânea, que simplesmente o conceito de teologia da libertação jamais seja usado como ferramenta descritiva para dizer o que está acontecendo no Islã hoje. O que está acontecendo no Islã é isso, a teologia da libertação tomou conta de tudo. Como não existe no Islã uma autoridade central como o papado, então ninguém pode dizer o que é a interpretação ortodoxa do Corão. A corrente que se tornar majoritária, ela ganhou. E quem ganhou na concorrência? Digo, a teologia da libertação. Então, no Ocidente, no mundo católico, existe a teologia da libertação, que dominou, por exemplo, a América Latina inteira, a ordem jesuíta, etc, etc, mas tem o papado, e o papado pode dizer que, não, isso aí está errado. Não. Não que ele vai expulsar todo mundo, mas pelo menos doutrinariamente, ele informa que está errado, mas no Islã não tem quem possa fazer isso. Se uma corrente ganhou, conquistou, vamos dizer, um número suficiente de pessoas, ela que passa a ser, vamos dizer, a ortodoxia. Então, hoje no Islã não há outra ortodoxia senão a da fraternidade muçulmana e, portanto, a teologia da libertação islâmica. Então, embora o pessoal diga que o Islã está crescendo, etc, etc, não, peraí, peraí. O Islã está numa crise interior tão ruim quanto a Igreja Católica, o judaísmo e outros, né? Então, tem outros aí, por exemplo, o pessoal às vezes vai se apegar ao budismo. Eu digo, peraí, mas o budismo é uma religião que vive no exílio e cujo chefe, o Dalai Lama, está tão atrapalhado da cabeça, né? Que ele, mesmo tendo sido expulso do Tibete pelos comunistas, ele às vezes vai lá e lisonjeia os comunistas, quer dizer, tenta ganhar a simpatia de seus carrascos. É uma coisa que deve deixar milhões de budistas totalmente desorientados, né? Porque no Tibete estão empreendendo a destruição sistemática da tradição budista, né? E o Dalai Lama no exterior às vezes se queixa disso, mas às vezes diz, não, mas o marxismo é baseado no idealismo. Quer dizer, uma interpretação pueril do marxismo, é uma coisa indigna de atenção. E, ah, mas nós temos aí o cristianismo ortodoxo. Eu digo, meu filho, você não sabe o que é o cristianismo ortodoxo? Hã? O que tem de padre bispo biônico na igreja ortodoxa, criado pelo regime comunista, é uma coisa que não acaba mais. Não dá para você saber quem é quem. Então, eu digo, ah, meu filho, você se apega às religiões, você está lascado. Não dá para você saber quem é quem. Não existe mais confiabilidade nas autoridades de nenhuma religião. Este é o estado real no qual nós estamos. E eu acredito que, de certo modo, é uma situação providencial. Quando a Bíblia fala que as estrelas vão cair, você sabe o que são essas estrelas? Essas são as autoridades religiosas, né? Então, a profecia apocalíptica diz que as estrelas vão cair, já caíram todas. Você não, realmente você não tem em quem confiar. Na medida em que as religiões perdem o seu gás, né, a sua força espiritual, elas começam, vamos dizer, a tentar apelar para instrumentos de manipulação que foram criados pelos seus próprios inimigos. Apelar para a programação neurolinguística, apelar para a lavagem cerebral, apelar para modalidades de arregimentação e de propaganda que foram usadas pelo Partido Comunista. E assim por. Todas estão fazendo isso, todas. Não tem uma que não esteja. E, nesta altura, então você imagina, o adolescente real, o adolescente prolongado, que se sente, vamos dizer, isolado e até perdeu, vamos dizer, a cumplicidade dos seus amigos e se sente incompreendido por todo mundo, né? Diz assim, ah, depois que eu comecei a estudar, minha namoradinha não gosta mais de mim, né? Ou mamãe fica rindo da minha cara. A gente pega vamos dizer, uma comunidade religiosa, um movimento religioso, ele se apega àquilo como se fosse a última tábua de salvação, como se estivesse se afogando no mar e aparecer um tronco. Ele se apega mesmo àquilo. Tá certo? E aí, vamos dizer, pessoas que não têm discernimento espiritual nenhum estão guiando outras que têm discernimento espiritual menos ainda que elas, e são, na verdade, pessoas inermes. Tá certo? Daí se explica, vamos dizer, o surgimento desses movimentos de massa, tá certo? Cristãos, protestantes ou católicos, que estão arregimentando milhões de pessoas na base, vamos dizer, da manipulação emocional mais besta que tem. Falando da decadência das religiões, você pensa que as igrejas protestantes estão livres disso? Ora, outro dia mesmo me mandaram lá um debate entre dois pastores importantíssimos no Brasil, não vou dar o nome, dois dos maiores, os dois, cada um se xingando ao outro em público, dizendo você é um adúltero, você é um ladrão, você é isso, você é aquilo, né? E pior que os dois têm razão. Tudo que eles estão falando do outro é verdade, né? Então, eu digo, olha, como é que você vai se entregar ao guiamento dessas pessoas, minha gente? Não existe mais. A única coisa que existe, vamos dizer, é a possibilidade de você, através do seu próprio desenvolvimento intelectual e da sua própria formação de caráter, você compreender certas coisas e conseguir mais ou menos se guiar a si próprio dentro desta barafunda, né? Isso é possível. Por quê? Porque a estrutura humana não foi revogada. As capacidades humanas continuam aí, basta você exercê-las. E os meios de adestrar e de fortalecer essas capacidades ainda são os mesmos e ainda funcionam. Tá certo? Então, outro dia um aluno, ou um ex-aluno meu, me escreveu dizendo que. Aí ele foi a um encontro de uma comunidade religiosa, foi num encontro que tinha milhares de pessoas lá, né, que apareceu então lá, ele disse, um padre, ele disse, só pela presença nós sabíamos que era um santo. Eu digo, olha, pense bem esta frase, identificar um santo pela presença é um dom angélico. Ninguém tem esse dom. Ninguém pode conhecer um santo pela simples presença, ninguém. E se você estudar as vidas dos santos e a vida do próprio Jesus Cristo, você vai ver que a presença de nenhum deles era muito impressionante. A própria Bíblia diz que Jesus Cristo não tinha encantos. E se a presença dele, se a simples presença, mostrasse santidade, todo mundo teria se convertido e não somente aqueles poucos. Não é isso? Então, se o próprio Jesus não tinha isto, você sabia, você confirmava a missão de Jesus pelos seus milagres, e ele fazia os milagres exatamente por causa disso. Fazia, olha, olhando para mim, você não vai acreditar no que eu estou fazendo, mas veja o que eu estou fazendo. No aquele trecho de Mateus, acho que é 6:11, 6:11, quando pergunto a ele: quem é você? Você é o Messias que nós estamos esperando ou devemos esperar um outro? Ele diz: é o João que manda perguntar isso, né? Diz: digam a João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andar, vocês viram o cego enxergar. Em suma, pelos frutos conhecereis. Né? Daí o rapaz dizia: não, mas pela pregação, todo mundo chorou. Eu digo: olha, você quer saber o que é uma pregação de um santo? Eu lhe digo o que é uma pregação de um santo. São Vicente Ferrer fez uma pregação em Paris durante 60 dias e 60 noites, sem parar para comer, dormir ou ir ao banheiro. Isto é um santo. Agora, porque o sujeito falou bonito e fez você chorar, é um santo. Então, o mundo está cheio dessas organizações que preparam encenações coletivas para emocionar as pessoas, para fazer um homem de classe média chorar, você está entendendo? E as pessoas, às vezes, ficam arrebatadas por isso. E elas não percebem que isso é uma caricatura grotesca, monstruosa da religião. O Padre Pio jamais impressionou ninguém pela sua presença. Você olha o retrato do Padre Pio e fala: olha, não me impressiona em nada, ele parece um homem da padaria. Entendeu? Agora, o fato é que você chegava para confessar com ele, ele fala: não precisa confessar, seus pecados são esse, esse, esse, esse, esse. E ele faz isso não para uma pessoa, para milhares, inclusive para o pai dele. Eu queria ter um confessor dele, porque eu fico tentando lembrar meus pecados para confessar, não lembro, mas o Padre Pio lembra. Então, vamos dizer, a sequência de curas miraculosas, uma atrás da outra. Bom, aí você sabe que está na presença de um santo, porque você tem os frutos. Você está entendendo? Não é impressão. Como é que pessoas que são alunas minhas, que estudaram comigo, têm essa falta de discernimento? Dizem: ah, pela presença a gente sabe que é um santo. É claro que isso é uma palhaçada. Mas, uma vez que ele se envolve nessa palhaçada, ele tem vergonha de confessar que foi enganado. E a vergonha compromete o sujeito mais ainda com esse tipo de líderes. Não interessa de que religião o sujeito vem, se veio da Índia, se veio do catolicismo, se veio da igreja. Pior ainda, se for da igreja católica, eu digo pior ainda, mas muito pior. Por que que é pior? Porque se o sujeito é um padre, ele foi ordenado, padre, a ordenação dele vale. Isso significa que a missa que ele reza, vale. A confissão que ele recebeu, vale. E a comunhão que ele deu, vale. Independente do que ele seja. Então isso quer dizer que, junto, vamos dizer, com toda uma atividade manipuladora e até criminosa, né? Eu, no caso dessa organização, acobertava um monte de crimes, existe uma atividade que é legítima. Quer dizer, o padre que está rezando pode ser um mau criminoso, pode ser um pedófilo, pode ser um assassino. A missa continua valendo. Então você veja esse caso desse fundador do Estado dos Legionários de Cristo, o tal do Marcial Maciel. O cara fundou a organização nos anos 40. E ele se prevalecia disso para seduzir os jovens, né? Muitas vezes menores de idade, ter relações sexuais com seminaristas. E ele fez isso, não é durante, não é uma semana, não é um ano, fez isso durante mais de meio século. Mais de meio século. A coisa só apareceu, vamos dizer, o cara só foi punido em 2002. Ao mesmo tempo, a organização dele, os outros assessores dele, quando começou a surgir denúncia, eles fizeram o diabo para destruir aquelas pessoas de ex-membros fugidos, foragidos da organização que estavam denunciando aqui. Esses caras foram perseguidos, denunciados em público, atacados, processados. Isso é um diabo. Né? Tudo para proteger o Maciel. Agora, é possível que essas pessoas convivessem com esse Maciel durante quase 60 anos e não soubessem nada do que ele estava fazendo? Isso é absolutamente impossível. Então, quer dizer, são essas pessoas acobertaram o crime do Maciel. E elas hoje dirigem a organização. que está sendo investigado pelo Vaticano. Em março nós vamos ter a conclusão final, né? Mas mesmo supondo que o Vaticano não venha castigar ninguém, que ele resolva transformar isso numa pizza, eu digo, não é a punição que prova o crime, é o contrário, a prova do crime que deve produzir a punição. Se não produzir, é porque houve alguma coisa errada aí, né? E, eu digo, mas, nossa, sumiu aqui. Tem, vamos dizer, tem pessoas que se impressionam com a presença desses criminosos e dizem, ela irradia a santidade. Eu digo, meu filho, santidade não irradia. Santidade você vê pelos frutos e não pela impressão, não pela aparência. Digo, como é que alunos meus desconhecem isso? Digo, desconhecem porque o ônus da responsabilidade intelectual é pesado demais para eles. Então, este aprendizado, a primeira coisa que ele deve mostrar para você é que as fontes da autoridade, da segurança, da veracidade, da verdadeira orientação na vida não são fontes visíveis, não estão presentes na sociedade humana. São fontes puramente espirituais. Então, é só, vamos dizer, pela conquista de um senso de evidência longamente treinado, que você vai ter alguma segurança. A segurança é a da percepção da verdade em condições de perfeita evidência e sem a possibilidade do temor de erro. As coisas das quais nós podemos ter evidência, neste sentido, são poucas. Na maior parte dos assuntos humanos, nós não temos esta evidência. Nós temos, vamos dizer, uma mistura, né? Como dizia o filósofo Al-Farabi, nós temos uma mistura de certeza intelectual e mera persuasão. Na maior parte dos assuntos é assim. Mas em alguns nós temos a certeza. Então é esse que nós temos que buscar, essas, vamos dizer, essas poucas certezas de altíssimo nível, que são certezas, vamos dizer, da esfera da ontologia, da metafísica, e até, vamos dizer, até em parte da ética. Essas que nós temos que procurar, e elas serão a nossa única certeza. Se você não tem essa certeza na esfera intelectual, a sua suposta fé religiosa será deficiente. Porque a Igreja Católica sempre ensinou que o conhecimento e a certeza da existência de Deus não são matéria de fé, são matéria de razão e conhecimento. Se você não tem isto, que fé você pode ter? Se a existência de Deus para você se torna matéria de fé, você está lascado. Isso não pode ser matéria de fé, jamais. Você tem que ter a plena evidência. Se você não tem, então você está colocado numa situação, vamos dizer, de imaturidade intelectual e espiritual. Você depende de uma autoridade externa que te legitime aquilo. É claro que para a maioria dos seres humanos não existe a possibilidade de desenvolvimento intelectual como vocês estão tendo. Então eles sempre dependerão de uma autoridade externa e é para isso mesmo que existe o sacerdócio. Quer dizer, o indivíduo fiel, semanalfabeto que está aí na igreja, ele não tem condição de obter a certeza intelectual de certos pontos. Então, quer dizer que a própria existência de Deus, para ele, se torna matéria de fé sustentada na autoridade do sacerdote. Então, é uma certeza de segundo grau. Mas o sacerdote, por sua vez, ele tem que ter a evidência intelectual. Ele não pode ter só a fé. Entendeu? Porque a fé se refere, por exemplo, à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, que ele é o Logos Divino e que ele é o caminho da salvação. Isso é matéria de fé. Mas a existência de Deus, a vontade de Deus, a infinitude de Deus e o modus operandi de Deus, nada disso é matéria de fé. A Igreja sempre ensinou isto. E as pessoas ainda não querem aprender. Porque preferem que isto seja matéria de fé. Porque daí permite que ela se agarre na autoridade, vamos dizer, de uma instituição. Precisa ser uma instituição bem grande, bem rica, cheia de prédios, cheia de templos, né, cheia de bibliotecas, de museus, para inspirar uma respeitabilidade. Então, o que você está chamando de fé, na verdade, quando você transforma o que deveria ser matéria de conhecimento, se transforma em matéria de fé, você está degradando a própria noção da fé, porque a fé que você tem, tá certo? É, de fato, na instituição tal como materialmente ela se apresenta. Então, eu contei para vocês a história do Papa, que não sei se contei aqui ou se contei no programa. Um dos papas dos primeiros séculos, ele tinha um inimigo. Porque esse papa achava que as pessoas que saíssem da igreja e depois voltassem arrependidas deveriam ser aceitas. E ele tinha um inimigo, que era um sujeito mais caxias, mais rigoroso, que achava que não, o sujeito abandonou, está fora. Tchau. E por causa disso, esse camarada combatia muito o papa. E chegou a ser nomeado antipapa. Ele foi nomeado Papa também pelos seus compinches. Claro que o mandato dele não era legítimo, mas ele não era uma pessoa má, ele não era um homem de má intenção. Ele estava com a intenção certa, mas estava com a doutrina errada. E este antipapa, ele foi preso pelos romanos e mandado para trabalhos forçados numa mina de prata, onde as pessoas duravam 3 meses, porque chegava lá a primeira coisa, castravam o sujeito. Depois recebia 60 chicotadas, uma coisa, isso no primeiro dia. Não, ao contrário, primeiro a chicotada, depois campava. Desculpa, errei. Eles não eram tão maus assim. Então, os romanos não eram tão maus assim. E aconteceu que esse antipapa foi mandado para as minas de prata. E logo depois, alguns meses depois, o papa foi preso também, mandado para as minas de prata. Então, os inimigos se encontraram ali. E ali, o antipapa, né, reconheceu o seu erro, pediu perdão ao Papa, pediu absolvição, foi absolvido, logo, logo depois os dois morreram. Eu digo, muito bem, qual a autoridade que este Papa representava para o seu inimigo? Os dois dentro da prisão, os dois castrados, os dois reduzidos à escravidão, tá certo? Os dois submetidos, vamos dizer, a um regime de privações que prometia matá-los em pouco tempo. Certamente não era uma instituição com templos bonitos, com muito dinheiro. Não era isso, gente. Era outra coisa. Então, se você não está pronto a obedecer à autoridade deste Papa na mina de prata, é melhor você nem ligar muito para o outro Papa que está aí, porque o que você está pensando como Papa não é o Papa, você está pensando o cargo dentro de uma instituição enorme, poderosa e milenar. Meu filho, isso não é o Papa, isso é a vestimenta do Papa. Se o Papa não tivesse na você tem aí na sua frente um Papa semi-pelado, sangrando, capado, pronto para morrer. É isso que você tem que obedecer. Então, é claro que nós somos poupados desse destino, nós todos, eu e você, somos pessoas muito felizes. Nós não fomos submetidos a esse tipo de desafio. Nosso desafio é bem mais simples e, mesmo assim, muita gente fica com medo dele e corre. Nós não estamos enfrentando, vamos dizer, o perigo desta devastação física a que esses mártires foram submetidos. Não, nós só temos uma situação psicologicamente intimidatória, que é a situação de você sentir-se, vamos dizer, isolado e incompreendido pelo seu meio. Agora você quer que eu chore, chore do seu destino, coitadinho. Ele está tão isolado, a namoradinha dele não gosta mais, papai e mamãe não levam ele a sério, riem da cara dele, coitado, ele não aguenta isso. Você quer que eu tenha dó de homens de 40, 50 anos que ficam buscando uma comunidade religiosa para se refugiar disto? Como posso ter dó? Hã? Eu vivi nesse isolamento 30 ou 40 anos e garanto que ele não mata. Eu já aconteceu de todas as pessoas que eu conhecia, todas, com exceção da minha atual esposa, Roxane, todas me viraram a cara, ninguém queria nem falar comigo, porque eu estava dizendo uma verdade que elas não queriam engolir. Isso durou anos. E eu perdi assim, todos os meus alunos, todos os meus amigos, todo o apoio, tudo. Ficava absolutamente sozinho. Morri, não morri. Me fortaleci muito com isso. O dia que você entender assim, que olha, se você está dizendo que 2 mais 2 é 4, e todo mundo está dizendo que é 5, fique tranquilo, meu filho, você vai ganhar. Pode demorar. Você pode até acontecer, se você for muito azarado, ter uma vitória post-mortem, mas eles vão perder. Então, Você tem que buscar segurança no conhecimento da verdade, não no apoio da comunidade e não no apoio da autoridade. A única autoridade é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Logos Divino. E você vai conhecê-lo por duas maneiras. A primeira maneira é por evidência intelectual. Quando você começar a entender como que a razão divina governa o mundo, como é a estrutura da realidade, você não vai entender no conjunto, mas alguma coisa você vai entender. E a segunda maneira é pela intervenção pessoal dele na sua vida concreta, que você vai obter através da prece e não, tá certo, de espetáculos, tá certo, que fazem as pessoas chorar. É claro que se você vê um milagre, você chora. Então, eu muitas vezes lendo ali as coisas, os milagres do Padre Pio, eu chorava. Por exemplo, quando ele faz uma menina que não tem pupilas enxergar, o que é uma coisa assim, fisicamente impossível. É uma coisa para você chorar. Mas não é pela impressão que o Padre Pio causou. O Padre Pio não causa nenhuma impressão. Hã? Se você vê o filme que fizeram sobre o Padre Pio, filme italiano, o ator que faz o Padre Pio tem uma presença física muito mais impressionante do que o próprio Padre Pio. Não é isso? Agora, se as pessoas se deixam levar por esse tipo de coisa, depois de ter estudado anos a fio comigo, eu digo, mas que coisa! Quanta covardia existencial! Que medo da solidão! É? Que necessidade de sentir que você está falando com Jesus quando você está falando apenas com um vigarista? Isso já aconteceu várias vezes para vários alunos meus e, graças a Deus, acontece cada vez menos. Quer dizer, o número de pessoas que caem nisso é pequeno. Vai diminuindo também, em parte, porque as minhas capacidades pedagógicas vão melhorando um pouco com o tempo e eu consigo me explicar melhor para as pessoas. Tá certo? Então, quer dizer, a sua relação com o meio, também é outra coisa, muitas dessas organizações, elas criam em você um sentimento de pertencer a uma elite. É? Então, presta atenção, você não pertence à elite nenhuma. É? Vocês vão compor uma elite pelas suas obras. É? Daqui 10, ou 20, ou 30 anos, quando você tiver feito, quer dizer, obras de inteligência que justifiquem uma autoridade sua, aí sim você começa a compor uma elite. Agora não. Você não pode pertencer a uma elite por impregnação. Só porque você frequenta o lugar. É? E também, vamos dizer, se o senso de pertencer a uma elite lhe infunde, então, alguma segurança, algum reconforto, é porque isso não é uma elite, é porque isso é falso. É? Porque elite, meu filho, é baseada no velho adágio noblesse oblige. Quer dizer, a nobreza traz obrigações. A aristocracia medieval era aristocracia por quê? Porque o dever número um dela, era morrer na guerra. Durante o resto do tempo eles se divertiam um bocado. Mas se houvesse uma ameaça de guerra, só quem tinha obrigação de ir lá correr risco eram eles. O povo não tinha, os comerciantes não tinham, os camponeses não tinham, sobretudo as mulheres e crianças não tinham. Então, quer dizer, se você está à altura de cumprir essa obrigação, você passa a ser uma elite automaticamente. Agora, só porque você está participando de não sei o quê. Então, eu conheço várias organizações, né, protestantes, judaicas, islâmicas, católicas, tá certo? Que criam esse sentimento. E tudo isso, meu filho, é exatamente o contrário do que Jesus Cristo ensina. Por exemplo, se você pertence à Igreja Católica, meu filho, você não pertence a outra, não precisa uma segunda organização. A organização com a qual você pertence é a Igreja Católica. Em que consiste pertencer à Igreja Católica? Consiste no seguinte: você confessa seus pecados e você participa da comunhão. E você tenta se aperfeiçoar na linha indicada por nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso. Você não participa de reuniões, você não vai cantar com todo mundo, Você não vai no estádio do Pacaembu para ter emoção coletiva, você não vai ficar extasiado dentro de um pateta criminoso que está lá fazendo uma pregação bonita. Participar da igreja é isto, meu filho. É? Então, por isso que eu recomendo para as pessoas que estão tentando realmente adquirir as condições de um trabalho intelectual, este sim, de elite, é imperdoável pertencer a qualquer dessas coisas e é imperdoável não suportar o isolamento social, que não é um isolamento, na verdade, porque você vai continuar vivendo no meio das mesmas pessoas. Ao contrário, são esses movimentos que gostam de isolar as pessoas do mundo, para você não ter contato com família, não ter, e ainda ser comprometido com o chefe por um juramento segredo, você não pode contar o que ele te falou. Ora, a hora que me contaram, se entrar numa organização que tem um juramento segredo, eu digo, escuta, toda a doutrina da igreja, 2000 anos de doutrina da igreja, condenam qualquer segredo. O único segredo que a igreja aceita é o segredo da confissão. Se alguém te fez um juramento secreto, é contra a igreja, evidentemente. Agora, se o padre fez isso com você, mas ao mesmo tempo ele reza a missa, seguinte, o juramento segredo não vale nada e é criminoso, mas a missa continua valendo. Então, essas organizações católicas, eu digo, elas são as piores de todas. Por quê? Porque elas usam, vamos dizer, dos meios criminosos junto com instrumentos legítimos e que são válidos. E justamente nesta ambiguidade é que elas ganham uma credibilidade. Então, quando eu digo para fugir dessa vida, qualquer organização que seja, eu estou dizendo o seguinte, cada um de vocês, que é um estudante que está se preparando isso, você tem que arcar com a responsabilidade do seu conhecimento, né? E você tem que ajudar as pessoas em torno, e você tem que ser paciente com elas. Né? Não exigir que te compreendam. Ao contrário, como é que eu posso chegar para minha mãezinha, que está com 90 anos, coitada, que só teve estudo primário, né? E querer que ela me compreenda? É eu que tenho que compreendê-la, meu Deus do céu. É eu que tenho que ter paciência com ela. E os seus amiguinhos de juventude, fique sabendo que você já disse adeus a eles como membro da patota deles. Você não é mais um igual. Você agora, de certo modo, é responsável por eles. Não que você vai curar todos, ensinar todos, mas você vai ter que ter uma paciência extra com eles. E te digo, com toda a sinceridade, você será amado por todas as pessoas do seu grupo. Não vale nada perto desta capacidade que você pode ter de compreendê-los e amá-los, mesmo quando eles não te compreendem, mesmo quando eles não gostam de você. Isto é o sentimento paternal por excelência. Eu tenho 8 filhos e tenho um monte de aluno. E eu sempre penso assim, se eles não gostarem de mim, é problema deles, porque os amo da mesma maneira. Eu não estou pedindo recompensa, por quê? Porque eles não têm nada para me dar. Hã? Eu é que tenho para dar para eles. E a minha obrigação é dar. Se eles não gostarem de mim, eu não estou precisando desse reconforto. Então, esta atitude minha não é eu que inventei. Isto é tradicional. Tanto, vamos dizer, no ensino religioso, quanto na tradição filosófica. O número de filósofos que foram, vamos dizer, incompreendidos, maltratados, perseguidos, assassinados, é muito grande. O número dos que foram humilhados, né? Por exemplo, durante na Idade Média, você tinha as grandes universidades que permitiam, então, a reunião dos grandes intelectuais e eles mais ou menos conviviam com os seus pares, então eram relativamente compreendidos. Numa fase posterior, isto se dissolve. A unidade da universidade medieval se dissolve e começam a surgir novos grupos de intelectuais extra-universitários sob a proteção dos nobres, dos reis e dos nobres. Só que aí, esse novo tipo de intelectual que surge, nessa classe se inclui Descartes, Leibniz, Francis Bacon, todos eles tinham uma posição subalterna em relação a seus protetores. Que frequentemente, por estarem subsidiando a vida deles, se jogavam superiores a eles. Né? E eles mesmo frequentemente eram obrigados, por exemplo, entre os anos o século XVI e XVIII, praticamente não se publica um livro, vamos dizer, de filosofia ou de ciência que não tenha uma enorme dedicatória a algum nobre imbecil. Então, já é uma situação extremamente como se diz, constrangedora. Como é que esses intelectuais então mantinham a sua dignidade neste meio? Alguns não mantinham de maneira alguma. Alguns, se o príncipe mandava escrever outra coisa, escrevia outra coisa. Mas alguns aceitavam, às vezes, uma posição realmente subalterna. Trabalhavam para essa pessoa, como Leibniz, por exemplo, foi bibliotecário de um nobre. O David Hume foi bibliotecário de um outro nobre. Então, quer dizer, as relações dele com esse seu patrocinador eram mais formais e não implicavam certas outras obrigações além daquelas da profissão. É uma maneira que eles encontravam de manter a sua dignidade. Então, muitas vezes, no exercício de certas funções intelectuais, você precisará da ajuda de outras pessoas. Por exemplo, se você tem um projeto de pesquisa que você não pode realizar sozinho, porque custa dinheiro, você vai empregar outras pessoas, etc, etc. Bom, você vai precisar de um patrocinador. No Brasil, em 100% dos casos, o patrocinador mais dia menos dia achará que ele sabe mais do que você. Então, você vai ter que ter uma paciência com o sujeito e gradativamente mostrar que quem sabe é você. Você não pode abdicar da sua autoridade, desde que você tenha o conhecimento da coisa, você não pode abdicar da sua autoridade em função da autoridade do mero dinheiro. Então, além do mais, você vê que entre as pessoas de certa fortuna no Brasil, todas elas são pessoas mal formadas e inseguras, e que às vezes se apegam a você, como esses jovens que eu mencionei se apegam a uma autoridade religiosa. Quer dizer, te entendem de uma maneira completamente errada. Estão buscando em você, né, exatamente aquilo que certas organizações de massa lhes ofereceriam. Não é isso? E, pior ainda, se sentem membros de uma elite, porque em vez de na organização de massa, vieram procurar um sujeito mais qualificado como eu. Então aí você tem, vamos dizer, tentações e mais tentações, motivos e mais motivos de corrupção, tudo isso vai acontecer para vocês. Mas isso faz parte, vamos dizer, da natureza deste trabalho. Né? Então você tem que entender que a fonte da autoridade são duas. Você tem a autoridade da evidência, que é justamente o que nós vamos buscar aqui, e que depende de muito treinamento até você começar a ter uma certeza pessoal dessas coisas. E existe a autoridade de Deus que transmite através da tradição religiosa, quando a tradição religiosa não foi rompida. No caso da Igreja Católica, não foi rompida totalmente e nunca será, porque enquanto tiver um sujeito rezando missa, aquilo está funcionando. Mas toda a encarnação social da autoridade já caiu, minha gente. Quer dizer, onde você vê, o sujeito tem uma organização grande, cheia de gente, tem uns prédios bonitos, ali mesmo que não tem autoridade nenhuma, é nada, isso é zero, isso é de uma vacuidade assombrosa. Nós estamos, espiritualmente falando, na fase mais perigosa da história humana. Já houve fisicamente, talvez outras fases mais perigosas, Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Hoje nós somos poupados daqueles perigos, né? Morreram 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, né? Mas em termos de espiritualidade e de corrupção intelectual, nós estamos no momento mais perigoso da história humana. O momento onde, vamos dizer, a capacidade de discernimento e de certeza intelectual vai se restringindo e já não tem mais encarnação externa. Por exemplo, as pessoas que deixam, por exemplo, não confiamos mais na igreja, porque agora nós confiamos na razão, na ciência, na academia. Depois, isso foi uma ilusão que durou 200 anos, meu filho. Isso aí foi uma religião que surge no século XIX. Os intelectuais começam a pensar nisso no século XVIII, mas isso se encarna publicamente na França no século XIX. O sistema educacional francês foi todo montado em cima, vendendo o culto da ciência. Então, dava a impressão que agora nós temos um outro clero, que não é religioso, mas ele é dedicado ao conhecimento, a razão, etc. Então, ele se distingue do outro clero, por quê? Porque ele está sempre em discussão consigo mesmo, ele é autocrítico, ele se corrige, né? Então, tem gente que tem essa visão idealizada da ciência. Meu filho, essa ilusão não durou 100 anos. Em menos de um século, a comunidade científica começou a mostrar a sua corrupção, que é maior que a dos políticos. Você vê essa coisa toda que aconteceu com o negócio do aquecimento global, gente. Ou seja, como comunidade, o cientista não tem autoridade nenhuma. Vamos dizer, o número de vigaristas é enorme e o número de bobos é maior ainda. Então, eu não posso confiar nem na ciência como instituição. Não, meu filho. Não. Não dá para confiar. Você vai ter que confiar na busca dos meios de evidência pessoal e você vai ser sempre falível, você vai errar em 80% dos casos, mas a sua capacidade de discernimento ela nunca vai acabar. Ela não será destruída. Se você não, vamos dizer, materialmente, você não tem a evidência, não tem a certeza, você nem por isso perde a capacidade de obtê-la. E na medida que você obtém alguma, aí você descobre o que é o sentido, vamos dizer, de uma tradição intelectual, de uma tradição espiritual, na qual uma fileira de pessoas em épocas diferentes percebeu exatamente a mesma coisa. Então aí você pode dialogar com Al-Farabi, com Platão, com Al-Kindi, com Mohieddin Ibn Arabi, com Aristóteles. E você participa de uma espécie de comunidade atemporal, onde as pessoas não estão ali para te garantir, para te dar segurança psicológica. Né? Apenas são pessoas com as quais você pode dialogar de maneira a adestrar e aperfeiçoar a sua própria inteligência. De modo que você compreenda pelo menos o que elas compreenderam e saiba complementá-las, corrigi-las onde for necessário. O ser humano, para ele viver com bastante segurança, bastante firmeza, ele não precisa ter certeza quanto a muita coisa. 2 ou 3 pontos são mais que suficientes. Né? E nos demais pontos, de bom, a certeza intelectual jamais poderá, por si mesma, orientar toda a sua conduta. Porque a certeza intelectual é de ordem abstrata e universal. Então, para a sua conduta, você precisará do outro complemento, aí você vai precisar da fé. E o que é a fé? A fé, meu filho, não é você buscar reconforto numa instituição rica e multitudinária, onde todo mundo pensa igual, todos choram igual, se dão as mãozinhas e choram. Não é isso, meu filho. A fé numa, é a confiança numa pessoa que fez uma promessa. E esta pessoa não está visível no momento. Ela age, eu garanto para vocês que ela age. A gente vê a ação depois de algum tempo. Porém, não age sempre, age condicionalmente. E como as pessoas não sabem qual é a possibilidade de resposta, elas ficam numa incerteza, às vezes quando pedem alguma coisa, né? Diz, Jesus Cristo me dá tal coisa, se você achar que é conveniente. Eu digo, ah, peraí. Jesus Cristo disse que se você pedisse a Deus Pai em nome dele, Jesus Cristo, Deus Pai atenderia. Então, se é um treco que você não pode legitimamente levar lá e pedir em nome de Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus Cristo, não adianta você pedir. Hã? E se você pedir coisas muito vagas e incertas, é porque você não sabe o que está querendo. Então, como é que você vai, né, lá levar a assinatura de Jesus Cristo num requerimento cujo objeto é mais ou menos indefinido? Então, é isso, meu filho. Você não pode pedir uma coisa e dizer, ah, Deus, me dá isso se você quiser. Você tem que entender que tudo o que é bom, Deus quer dar para você. Tudo. Ele disse, você prometeu. Se você não confia nessa promessa, você não tem fé. Então, as coisas que você tem que pedir têm que ser coisas objetivas, reais, né? E que você tem certeza que Jesus Cristo quer dar aquilo para você. Se você não tem, não peça. Né? não se trata de uma seleção moralística. Não é isto. É muito mais simples do que eu estou falando, do que parece. Né? É claro, a seleção moralística existe também. Você não pode pedir para Jesus que te dê uma chance de comer a mulher do vizinho. Você não vai pedir isso. Né? Tá certo? Não é disso que se trata, mas isso é elementar e bobo demais. Eu acho que nenhum de vocês teria essa ideia. Pode ter a ideia de comer a mulher do vizinho, mas não de achar que Deus quer que você faça isso. Então, coisa que você realmente precisa e que são boas para você, você deve pedi-las da maneira mais explícita possível, em nome de Jesus Cristo. O que significa pedir em nome de Jesus Cristo? Significa ir junto ao trono de Deus, Pai, dizer aqui, seu filho garantiu. Então, você não pode ter nada contra aquilo. Então, às vezes, só para você saber o que você quer, leva um tempo. Se você não tem, vamos dizer, a prática da meditação, da confissão interior, do exame de consciência, etc., até muito menos você vai saber o que você quer. Então, é por isso que assim, eu faço 2 pedidos por ano, se tanto, porque é só para eu esclarecer. Né? Quer dizer, eu tenho que chegar lá, vamos dizer, com firmeza e clareza perante Deus e dizer, olha, eu estou pedindo isso em nome do teu filho, porque ele me prometeu. Coisa que eu tenho dúvida, que você falou, você não sabe se quer ou não quer, por que você vai pedir? Por que você vai jogar o problema de volta para Deus? Deus, me dá isso para mim se você quer. Digo, mas que estupidez! Isso é o não pedir, você está entendendo? Ou você quer ou você não quer. Então você tem que ser, Jesus Cristo falou, você tem que ser sim, sim, não, não. Ou você quer ou você não quer. E a coisa pode vir, vamos dizer, pelos meios mais, né, mais inesperados e improváveis. Então, eu pedi que Nosso Senhor Jesus Cristo me tirasse do Brasil, porque eu disse para ele, se eu ficar aqui mais 2 semanas, eu vou ser internado para o hospício, eu não aguento mais este negócio. Eu preciso um tempo fora, porque senão não está dando. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? E eu sei que eu posso dizer, olha, isso aqui, meu Deus, o seu filho me prometeu que ele ia me dar. Eu estou pedindo em nome dele, com a autoridade dele. Não é? Ele veio, rapidinho veio. Essas coisas acontecem. Então, essa experiência você vai ter mais tarde na sua vida, se não está tendo agora. Você vai ter muitas vezes. Então, este, vamos dizer, é o conhecimento baseado na fé. Então, a fé é a aposta que você faz numa pessoa que você confia, você sabe que ela te ama, que você a ama e que não tem problema entre você e ela, está entendendo? Não tem frescura, está entendendo? Entre você e Jesus Cristo. É, sabe, a técnica do irmão Lawrence, né, um cara que escreveu no século XVIII, que a técnica dele era conversar com Deus o tempo todo. O tempo todo. O que você está pensando, você já pensa, Deus, você está vendo aqui o que eu estou fazendo. Né? E da técnica de Santo Agostinho. Só que para nós, esta técnica tem uma outra relevância, além daquela que tem onde para os fiéis comuns. É a relação que a gente tem que ter entre a sinceridade e a busca da verdade objetiva. Normalmente, as pessoas acreditam que verdade é aquilo que foi verificado com medidas exatas e confirmado por um montão de gente que se chama comunidade científica. Eu digo para você, somente verdades irrelevantes podem ser confirmadas assim. Quer dizer, todas as verdades da ciência, nesse sentido, são irrelevantes. Por quê? Elas se referem apenas a aspectos abstrativos da realidade. E aspectos que podem ser facilmente manipulados do ponto de vista tecnológico. Você não pode orientar a sua vida com base nisso. A ciência inteira não pode orientar a sua vida. Por quê? Já expliquei 1000 vezes, não existe ciência do fato concreto. E a nossa vida se dá na concretude. O que é fato concreto? É o fato considerado na multidão ilimitada dos acidentes que o compõem. Não existe ciência dos acidentes. Então, a par da razão científica, você tem que desenvolver uma outra razão, que é a razão concreta, que se baseia, vamos dizer, na presença da sua consciência plena diante de uma realidade concreta plena, ou seja, estar acordado. e saber exatamente o que está acontecendo. Não é isso? Isto é uma técnica que sim, que se misturam elementos, vamos dizer, de disciplina intelectual e até de disciplina religiosa, se quiser. É só isto que funciona, gente. O resto é tudo enganação. E no mundo em que nós estamos vivendo em pleno. Agora nós estamos realmente no império da mentira anunciado pelo Apocalipse. Isso não quer dizer que estejamos às portas do fim do mundo. As pessoas que vêm especular quanto ao fim do mundo. E você sabe o que é o fim do mundo? Não. Se você não sabe o que é, como é que você vai saber quando vai acontecer? Além disso, o fim do mundo aconteceu para todo mundo que já morreu. O mundo para eles já acabou. Então, se morreu um monte de gente ao mesmo tempo, eu digo, olha, do ponto de vista divino, que diferença vai fazer isso? Todo mundo morre. Como dizia minha avó, você vê como faz com gente que nunca morreu, está morrendo. Então, é o fim do mundo, gente que nunca morreu, morrerá. Então, quer dizer, especulação quanto ao fim do mundo são uma coisa ridícula, mas que você vê sinais de uma situação anunciada profeticamente, você vê. Por exemplo, o reino universal da mentira não é, nunca foi historicamente possível, a não ser quando existir, a partir do momento em que passam a existir os meios de você propagar a mentira instantaneamente para todo mundo. Ora, isso aí é uma situação que só, quer dizer, se realizou nos últimos 50 anos. A globalização das comunicações, sem isso, o reino universal da mentira é impossível. Então você tem hoje um meio de realizar isto. Não quer dizer, vamos dizer que, por exemplo, outra coisa que iludiu muitas pessoas, vieram alguns amigos meus dizer que estavam impressionados com o filme Matrix. Eu digo, bom, eu considero isso um sinal de miolo mole. Por quê? No filme Matrix, o mundo da falsidade é tão perfeito que o sujeito te traz um negócio assim que tem a aparência de banana, tem uma casca de banana, tem gosto de banana, tem as propriedades nutritivas da banana, nasceu de uma bananeira igual àquelas da onde sai banana e é falso. Eu digo, não existe falsidade tão perfeita assim. Então, o que o filme faz, vamos dizer, é a apologia da falsidade demoníaca. Santo Agostinho dizia que nada agrada mais aos demônios do que você hipertrofiar o poder deles. O demônio não fabricará bananas tão perfeitas assim. Ele não refará o universo físico. Ele só vai refazer o mundo imaginário das pessoas. Fora do mundo imaginário, o demônio não tem poder algum, por definição. Ele não pode mudar a estrutura do universo objetivo. Senão seria você atribuir a ele poderes criativos da criação ex nihilo. Então, quer dizer, o filme Matrix parece estar denunciando a mentira universal, mas ele não está denunciando. Ele é a própria mentira universal. A coisa mais incrível, quer dizer, do reino da mentira universal é que ele deixa a realidade intacta. Ele não modifica nada objetivamente. Só modifica a cabeça das pessoas. De maneira que a realidade continua aí na sua frente. E você a perceberá sempre que você quiser. Você só não vai aderir à realidade porque você tem medo. Vira, quando você percebe a realidade, você tem três elementos. Tem você, tem a realidade que você está percebendo, e tem o Espírito Santo que está conectando os dois. Só tem esses três elementos. Não tem ninguém mais, ninguém está vendo aquilo. Quando você tenta explicar aquela realidade para outras pessoas, elas às vezes não te compreendem. Às vezes até te matam porque você disse a realidade. Então, viver na realidade é viver nessa conexão, onde só tem três elementos. Se você quiser mais alguém, já complicou o negócio. Você pode, claro que pode e deve tentar ensinar essas pessoas. Por quê? Não tem a menor possibilidade de que as suas partes falsas, constituídas de meras ilusões da sua cabeça, sobrevivam após a sua morte. A sua fantasia, a sua mentira, ela vai acabar. Só pode se conservar aquilo que é real mesmo. Não? Então, as provas de vida após a morte são tão imensas e esmagadoras que não dá nem para discutir. Se você lê, por acaso, leia um livro do Dinesh de Souza, que chama Vida Após a Morte, Life After Death, que acabou de sair. Então, não é uma coisa que esteja disposto a discutir mais. Né? Então, aulas atrás, eu expliquei para vocês uma coisa que eu considero fundamental, mas que a gente tem que voltar a ela sempre, sempre, sempre. Tudo o que você conhece pelos cinco sentidos é fragmentário. E a matéria da qual se constitui este mundo físico, quando observada para além dos sentidos e estudada em nível quântico, também é fragmentário. Matéria não tem continuidade, gente. É só uma coleção de impressões. E, no entanto, nós sabemos que nós vivemos numa realidade que é unitária e permanente. Só quando você busca sinal disso na ordem física, você só encontra fragmentos. Então, é absolutamente necessário que, para além do mundo das estimulações físicas fragmentárias, exista um fundamento contínuo. Você tem que viver com olhos neste fundamento contínuo, o qual é invisível, inodoro, insensível e onipresente. Você tem acesso a isso, como eu digo, de duas maneiras. Através da evidência intelectual, em nível alto, e através da fé. Só tem esses dois. Mas se não tiver o primeiro, a sua fé vai ser muito deficiente. Porque coisas que você poderia conhecer por si mesmo, você está confiando nelas apenas por fé. Como elas em si mesmas não são matéria de fé, a transposição delas para a escala da fé implica a confiança numa autoridade externa que a garante. É? Onde está essa autoridade hoje? Você pode dizer, ah, o Papa... Eu disse, tem ideia da situação do Papa, meu filho? O Papa no Vaticano está perdido. Está cercado de traidores, tudo quanto é lado. O que ele pode fazer é o mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. O que ele pode falar é menos ainda. Você não tem que se agarrar no Papa, não, meu filho. Você tem que rezar por ele. Porque eu vejo que esse Papa não era fã do cardeal Ratzinger antigamente, mas... Vejo que depois de eleito Papa, ele está tentando fazer muita coisa certa. É? E ele está lutando contra inimigos que vocês não têm nem ideia do tamanho. É? Então, você veja, a infiltração da Igreja Católica começa na década de 30. E foram milhares de pessoas. E hoje são bispos, cardeais, etc, etc. Sem contar... outras organizações que, por outros motivos, como, por exemplo, o pessoal infiltrado pelo movimento gay dentro da religião para fomentar pedofilia, etc., etc., e sem contar tudo o que foi destruído no Concílio Vaticano II, ou seja, a nossa igreja está passando uma catástrofe, a nossa, estou falando para quem é católico, né? Não penso que os protestantes estão livres disso, não, porque acontece que a Igreja Católica repercute neles. Por mais que eles tenham raiva da Igreja Católica em algum ponto, ela é o ponto de referência, sempre foi. Então, se ela afunda, eles afundam junto. Então, meu filho, o que você tem que fazer é o seguinte, não é no Papa que você tem que buscar a sua segurança. Ao contrário, você tem que ajudar o Papa a ter segurança. Tem que rezar por ele, para que ele acerte, para que ele não se dobre, para que ele não se intimide, para que ele faça o que ele tem de fazer. Por exemplo, todo mundo sabe que em maio ele vai para Fátima. E sabe que Nossa Senhora ordenou que fizesse um rito de consagração da Rússia a ela. E não foi feito até hoje. Tem enrolação, enrolação, enrolação. E há uma possibilidade que ele faça. Você tem que rezar para que ele faça. Que ele cumpra o seu dever. Quer dizer, você fala, ah, mas o Papa é infalível. Não, o Papa é infalível em matéria de doutrina e moral. Quer dizer, ele não vai modificar a doutrina católica no sentido errado. Mas ele, É perfeitamente possível que um Papa, perfeitamente legítimo, erre em todas as suas decisões, desde que elas não modifiquem a doutrina. Qual foi a última modificação doutrinal, única novidade doutrinal? Foi a ascensão de Nossa Senhora, foi proclamada no século XIX. Depois disso, não houve mudança doutrinal nenhuma. Então, quer dizer, os papas não erraram simplesmente porque não acrescentaram nada. Aliás, o papa não está lá para alterar a doutrina, ele está para mantê-la. E quando acrescentar alguma coisa, tem que ser alguma coisa coerente com o resto. Então, é infalível, só nesse sentido agora. Todas as decisões políticas, pastorais, educacionais, etc., dele pode ser todas erradas, pode ser um desastre. Então, nós temos que dar o nosso apoio espiritual a ele e não ficar pendurado na autoridade do Papa. O Papa não garante. O Papa não garante ninguém, meu filho. Então, vocês têm que aprender a solidão em companhia. Vocês têm que ter a solidão da responsabilidade intelectual, a solidão de quem sabe mais e de quem arca com uma responsabilidade maior que os outros. E nunca fugir da companhia humana. Mas também nunca esperar que as pessoas de mais baixo nível de consciência te compreendam. Você que tem que compreendê-las, ajudá-las, corrigi-las e assim por diante. Ou seja, você não é mais irmãozinho dos seus amigos, agora você é pai deles. Você teve um upgrade, meu filho. Essa posição é muito honrosa. Certo? Só que isto também corresponde a um grau de solidão pelo qual você indiretamente você participa dos padecimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e nunca houve um sujeito que estivesse mais sozinho no mundo do que Jesus Cristo na cruz. Que estava sabendo de tudo e ninguém estava entendendo nada, e até os discípulos todos saíram correndo e deram maior vexame. Então, a cruz é o começo da nossa civilização e é a imagem na qual todos nós nos inspiramos, independentemente da sua religião pessoal. Porque se você está dentro dessa civilização que historicamente é judaico-cristã, esse é o seu ponto de referência e todo o seu imaginário está condicionado aí. Agora, por exemplo, eu leio muito Jacob Wasserman, que é um dos escritores do século XX, é o meu preferido, de longe. O Jacob Wasserman é um judeu. Tá certo? Ele não era um judeu ortodoxo, desse na sinagoga toda hora. Tá? Mas eu vejo que todo o universo imaginário dele é o universo cristão. Não quer dizer que ele seja cristão pessoalmente. Então, isto vale para quem é católico e para quem não é. Tá certo? Então, de certo modo, o destino das pessoas que buscam conhecimento é o próprio Cristo na cruz, é a solidão. Só que ele viveu isso de uma maneira muito pior do que nós. Ele não está nos jogando todo aquele peso nas costas, né? É só um pedacinho, gente. Um pedacinho que nós carregamos é muito menor do que carregou um Richard von Brandt, que carregaram tantos mártires. O que está sendo pedido de vocês é pouco. Não, não afrouxem, não se acovardem, não fiquem com choradeira, gente. Alegrem-se. É uma grande honra a gente tá podendo fazer esse trabalho aqui. Agradeça a Deus, fala, olha, por que que logo eu fui escolhido para me dedicar a esses estudos, para elevar minha consciência, para ensinar. Não tem nada de choradeira. Ademais, esse seminário tem mais de 1.000 membros, quer dizer, você pode fazer um monte de amigos ali que têm as suas mesmas preocupações. Não quer dizer que você, agora só vou falar com a pessoa do seminário, não convivo com mais ninguém. Fala, não, se você fizer isso, está lascado. Daí você transformou isso aqui numa espécie de legionário de Cristo, ele fecha todo mundo lá dentro. Agora nós não falamos mais com os profanos, nós vivemos aqui tudo protegidinho, sim, protegidinho, e transando lá com o superior, entendeu? O que é isso, minha gente? Pô. Então, tudo isso, vamos dizer, a dose de, vamos dizer, o mico que a humanidade está pagando nessas últimas décadas é um mico universal, sabe? Então nós estamos sendo poupados de pagar esse mico, nós não queremos fazer com que a nossa vida seja uma palhaçada, certo? E o único segredo disso é, vamos dizer, a sinceridade interior, que deve permanecer viva não somente nas horas das grandes decisões morais, mas na própria busca do conhecimento. Você tem que confessar para si mesmo se o que você está estudando, o que você está lendo, tal, realmente corresponde com o que você sabe, com o que você viu, mas não somente com uma parte do que você sabe. Quer dizer, a sinceridade é o método de buscar a verdade. Onde é assim, porque quer saber? A essência do que eu estou ensinando é isso. Né? Sinceridade e conhecimento são a mesma coisa. Não existe dois universos. Aqui é o universo da ciência, que é o objetivo, impessoal, etc, etc. E aqui o mundo das emoções pessoais, dos valores pessoais. Isso é uma invenção da sociedade burguesa que já está caindo, porra. Isso é uma besteirada. Não existe verdade sem responsabilidade moral. Quer dizer, a verdade inteiramente objetiva, eu digo que eu vi, a verdade inteiramente objetiva seria aquela verdade que ninguém conhece. Se alguém conheceu, então você já tem o comprometimento da subjetividade humana naquilo. Não pode ser isto que nós estamos procurando. Você busca a verdade, não é isso que você está procurando. Senão nós vamos cair naquele mesmo dualismo, naquela mesma divisão que determina, por exemplo, toda a filosofia de David Hume, que eu acho que é, vamos dizer, uma espécie de esquizofrenia organizada, em que, de um lado, existe um mundo físico absolutamente incognoscível e, do outro lado, existe uma série de emoções e sentimentos tradicionais a que você se apega por simples medo. Se fosse isso, seria uma palhaçada. E não é essa palhaçada que nós estamos querendo buscar. Bom, vamos fazer um intervalinho e vou responder as perguntas em seguida. Então, vamos recomeçar aqui. Aqui havia uma pergunta, como é que é? Formula a pergunta de novo. A pergunta é... Fala bem alto. A pergunta é, caso uma pessoa que está vivendo desde criança em um meio contaminado pelo crime, por exemplo, e ela cresce acreditando que aquilo é uma verdade... Ela gostaria de ser um líder, por exemplo, no tráfico de drogas dentro de uma favela. E ela pede aquilo com pureza no coração, porque ela acredita que aquilo é uma coisa boa para ela, não foi dito que é errado. Ela vai conseguir isso? Ela... Bom, vamos, então, já entendi a pergunta. Então, a pergunta é a seguinte, se você pede uma coisa que é objetivamente má, embora você esteja subjetivamente persuadido de que é bom, como é que você coloca isso? O que você está colocando é o problema da sinceridade. Né? Quer dizer, o que vai decidir isso, vamos dizer, é a sinceridade. Agora, no, na linguagem corrente, pessoas usam a palavra sinceridade para apenas designar o que você faz quando você diz o que você pensa, exatamente como você pensa. Mas a sinceridade não se compõe só disso. Sinceridade não é só você dizer o que você pensa, é você pensar as coisas como elas efetivamente se apresentaram. Não é isso? E? Você aceitar o que a presença dela está dizendo por si mesmo. Quer dizer, existe a sinceridade não está só na emissão do que você diz, mas está também na percepção. Não há sinceridade da emissão se não há sinceridade na percepção. Quer dizer, a consciência falsa não tem sinceridade alguma, tem apenas auto-engano. Infelizmente, na linguagem corrente, as pessoas restringem o sentido da sinceridade apenas à emissão. Mas quem diz que tem que ser sincero só quando fala? Tem que ser sincero quando percebe também. Sincero ao receber, quer dizer, você aceitar o que a realidade está te dizendo. Está compreendendo? Então, é impossível que o sujeito que está, por exemplo, no narcotráfico, não perceba o dano e o sofrimento que ele está espalhando para milhões de pessoas. Se ele não quer perceber isso, ele não quer perceber a realidade. Ele está vivendo dentro de uma redoma de ilusões que ele mesmo criou para seu próprio reconforto. Então não há sinceridade aí. Então mesmo que ele diga exatamente o que ele pensa, o que ele pensa não reflete o que ele percebe. Você tem esses três elementos. Tem que dizer o que pensa, pensar como percebe e perceber as coisas como elas são. Ou seja, como elas realmente se apresentaram. Sem isso não há sinceridade. Então, você vê que a sinceridade se compõe inseparavelmente desses três elementos. O primeiro desses elementos é apenas uma expressão, capacidade de expressão verbal. Eu sou capaz de dizer o que penso. Agora, pensar de acordo com aquilo que você percebe já é outra coisa. Você está criando, vamos dizer, um nexo que não existe espontaneamente nem naturalmente entre a atividade de pensar e a de perceber. Né? Se você pensar assim, quais são as forças que presidem, causam e determinam o que eu penso? Bom, existem inúmeras forças, existe a influência de outras pessoas, existe, vamos dizer, a linguagem estereotipada da mídia, existe a pressão dos colegas, existe as exigências da família, existe um monte de coisa que determina o seu pensamento. Né? E, em geral, nós repassamos isso adiante com certo automatismo, sem permitir que as coisas mesmas digam, nos digam o que elas são. Está compreendendo? Então, em muitos casos, nós estamos vendo apenas o que nós queremos ver. Nós não temos amor à realidade. Agora, o pessoal fala amor à verdade. Bom, antes de você ter amor à verdade, você precisa ter amor à realidade. A realidade é o que acontece. É isso. E a verdade, por assim dizer, é a expressão em pensamento daquilo que acontece. Se você não tem amor à própria realidade, tal como ela se apresenta, se você não tem... Isso é o que eu chamei antigamente de contemplação amorosa, quer dizer, você deixar que a realidade seja o que ela é. Não se trata, porque a pessoa realmente pensa que só tem duas alternativas. Ou você projeta na realidade os seus desejos, suas imaginações, ou então você assume uma atitude de indiferença e de distância científica. Falei, essas duas coisas são uma palhaçada. Né? Porque a indiferença e a distância científica farão com que o objeto se afaste e que ele só seja visto na sua versão redutiva e científica. Então, você não está querendo a realidade, você só está querendo aquela parte que pode ser tratada cientificamente. Isso não é amor à realidade. É amor à ciência. Né? E é amor, sobretudo, à segurança intelectual que a ciência lhe dá. Então, a sinceridade na percepção só se realizará se você tiver um amor à realidade, se você gostar que as coisas sejam o que elas são. Está entendendo? Então, se você está querendo compreender uma pessoa, né, você tem que gostar que ela seja do jeito que ela é, para você poder conhecê-la. Mesmo que ela seja errada, seja uma pessoa feia, não interessa isso. De querer conhecer a pessoa como ela é, ou seja, de deixar que o modo de ser dela lhe fale alguma coisa. Ah, tudo em volta de nós fala. Até os acontecimentos da natureza física, até uma pedra fala. Ela está mostrando que a sua presença, a sua consistência, o seu tecido interno, o seu peso, né? A sua enorme complexidade, vamos dizer, fragmentos atômicos que a compõem. Tudo isso ela está mostrando para você. Uma vez eu disse, ó, se você juntar todos os livros de mineralogia que tem no mundo, botar tudo na biblioteca, você tem um monte de conhecimento mineralógico. É, mas nos minerais tem muito mais. É. Tudo isso que está nos livros de mineralogia foi visto e, portanto, foi dito pelos minerais àqueles que os observaram. Não é isso? O comportamento de um animal. Né? Quantas vezes eu fico olhando, né, o cachorro e tentando entender o que ele quer, nos termos dele. Ele diz coisas para você, o cachorro comunica com você. Não é isso? Agora, você pode, projetivamente, né, vesti-lo com uma estrutura que ele não tem. Pode ser outra coisa. Eu acho que, por exemplo, pessoas que estudam cientificamente conduta animal, muitas vezes fazem isso. Reduz o animal a uma categoria que permite a comparação com outro animal e olha sob aquele ângulo. É isso? Então, por exemplo, lendo, né, o livro do César Millan sobre cachorros, diz que é o Dog Whisperer, né, diz que é o maior domador de cachorro que tem nos Estados Unidos. E ele insiste muito no aspecto de que os cachorros precisam mais de disciplina, né, do que de carinho. Eu digo, mas ele perguntou isso para o cachorro? Não. Quem precisa de mais disciplina do cachorro do que carinho? Do cachorro somos nós. É? Quer dizer, se você ficar afagando o cachorro o tempo todo, mas deixar ele mijar na sua cama, vai ser um problema. Né? será um amor infeliz, por assim dizer. Então, não é que o cachorro por si mesmo esteja requerendo mais disciplina. Na verdade, ele quer mais o carinho do que a disciplina. É a conveniência nossa. Então, o que ele está dizendo está certo, mas não está dito do ponto de vista da objetividade do cachorro. Está entendendo? Na verdade, por exemplo, quanto de carinho o cachorro precisa? Eu digo, olha, isso varia de cachorro para cachorro. Não é isso? Tem cachorro que pedem ansiosamente aquilo. Não é isso? Eu tinha a cachorrinha que ela precisava tanto de carinho, quando você fazia, ela ganhia e fazia xixi, tão comovido que ela ficava. Tá certo? Então, é uma necessidade dela, ela está pedindo aquilo para você. Se você não percebe, você é burro. Agora pode dizer, não, eu não vou fazer carinho, não, eu vou discipliná-la. É conveniência sua e não a realidade do cachorro. Então, claro, a conveniência sua também existe, também é uma realidade. Então você tem que ver toda a ambiguidade da situação, né? Observar a ambiguidade, as diferentes linhas de significado da situação, permitir que tudo isso se apresente para você com toda a sua complexidade, né? Sem você ter nenhuma ansiedade de você fechar a coisa num esquema intelectualmente estável. Você esperar que as coisas acabem de dizer. É como ouvir uma pessoa. Entendeu? E às vezes a pessoa vem te contar uma coisa dela, ela está se explicando mal e você já, como diz, pula para a conclusão. Jump to the conclusion. Né? É uma conveniência sua. Quer dizer, eu quero poupar o meu tempo e não ouvir a pessoa, mas então não diga que você está querendo ouvir a pessoa. É isso. Eu acho perfeitamente legítimo você querer poupar o seu tempo. Mas não venha lhe dizer que isso é uma maneira objetiva de conhecer a pessoa. Está entendendo? Então, vamos dizer, aceitar, por isso que essa expressão que eu uso, o modo como as coisas se apresentam, isso é muito importante, isso é uma coisa que eu tirei, quer dizer, da fenomenologia de Husserl. Né? Quer dizer, cada coisa tem um modo dela se apresentar a você, um modo dela chegar até você. Este modo, às vezes, é acidental. Esse modo, às vezes, não traduz o que a coisa é em si mesmo. Né? Mas, através daquele modo, através daquele caminho, que percurso que ela usou para chegar até você, você pode descobrir mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Né? Então, tem a famosa cena de Hegel observando a montanha, que ficou olhando a montanha, olhando o grande, ele terminou, concluiu. É assim mesmo. Quer dizer, o que ele estava fazendo? Né? Hegel, apesar de toda a sua vigarice, ele era um filósofo de verdade. Ele estava aceitando a objetividade da montanha, a existência da montanha em si mesmo, tal como ela era, não como ele tinha pensado. Você pode, por um ato, vamos dizer, reflexivo da sua mente, refletindo sobre o seu pensamento, você colocar em dúvida a existência objetiva da montanha. Mas isso é uma operação que você está fazendo com você mesmo. É? Foi por isso que eu percebi anos atrás. Falei, bom, eu colocar em dúvida o meu conhecimento do mundo exterior não afeta em nada os objetos do mundo exterior, só afeta o que eu penso deles. Portanto, é uma coisa errada. Portanto, não é um bom caminho. Eu vou ler um pedaço aqui para vocês. Aqui. Memórias de Max Planck, o grande físico. Torci isso que eu estava pensando falar exatamente disso. Ele diz aqui, minha decisão inicial de me consagrar à ciência foi resultado direto da descoberta que não cessou de me encher de entusiasmo desde a minha primeira juventude. A compreensão do fato, que está longe de ser evidente, de que as leis da razão humana coincidem com as leis que governam a sequência de impressões que recebemos do mundo exterior. E que, por isso mesmo, o raciocínio puro torna o homem capaz de atingir um conhecimento íntimo do mecanismo deste mundo. Desse ponto de vista, é de uma soberana importância que o mundo exterior seja, de algum modo, uma coisa independente do homem. É? Eu digo, cada vez que eu percebo que a existência das coisas não depende de mim, que elas são algo em si mesmas, que elas têm uma existência que não é a projeção da minha mente, eu fico entusiasmado. Porque eu digo, se tudo isso dependesse da minha mente, né, o mundo estaria mal parado, eu na posição de administrador do cosmos seria um fracasso total. Eu não consigo administrar nem os meus assuntos. Agora, se eu vou raciocinar assim, kantianamente, que tudo depende, tudo é projeção do meu modo de conhecer. Falei, então, meu Deus, está tudo acabado. E se fosse projeção do meu, as coisas fossem projeção do meu modo de conhecer, elas seriam alteradas quando eu mudo de ideia a respeito delas. Por exemplo, quantas vezes eu contei para vocês, quando eu era pequeno, às vezes tinha febre durante tanto tempo, ficava deitado tanto tempo, quando eu levantava, tentava andar, eu não sabia mais como andava, entendeu? E daí eu tinha que me reorientar no espaço, que eu tinha ficado na horizontal um tempão, fiquei na vertical, mudou todo o quadro. Né? E daí eu via que esse sistema das direções do espaço, ele não estava na minha mente, ele estava fora. E eu tinha que me reencaixar novamente nisso. Tá entendendo? É uma experiência como essa do Planck. Então, o mundo existe. Eu não fui eu que fiz. Tá entendendo? Então, isso aí que coloca você na pista, vamos dizer, do realismo filosófico. Não é não apenas como uma posição, uma tese filosófica, mas como uma experiência vivida que se impregnou em você profundamente. Eu, ao longo do tempo, eu fui percebendo, vamos dizer, o quanto da minha mente, o quanto dos meus pensamentos dependia do mundo exterior. Aí, por exemplo, as direções do espaço, elas estruturam não só a nossa posição física no mundo, mas uma coleção enorme de figuras de linguagem com a qual nós estruturamos as nossas ideias. Quando você diz, por exemplo, ah, uma coisa vem na frente da outra. É? Ou como diria, as primeiras coisas primeiro, first things first. É? Você está colocando numa sequência, é? Ordinal, coisa que na realidade não tem relação ordinal nenhuma. Não é isso? Da onde você está fazendo isso? Você está usando a estrutura do espaço e a estrutura da série dos números, que não foi você que inventou, como meio para ordenar as suas ideias. E daí eu vi a profunda verdade do que dizia Augusto Comte, que é um filósofo que eu não aprecio muito, mas nesse ponto, diz que você tem que regrar o interior pelo exterior. Modelar o seu interior pelo mundo exterior. Isso é uma coisa absolutamente certa. Os nossos pensamentos, sobre nós que fizemos, o mundo exterior foi Deus que fez. É? E Deus nos fala através da revelação, da mensagem do profeta, e fala através do mundo que ele criou. Então, se você não presta atenção no mundo, digo, bom, você está tapando a boca de Deus. Então, ele está dizendo para você diariamente que você está dentro do espaço, é? Que você é só mais um corpo no espaço. E que essa estrutura das direções do espaço determina a sua mente. É? Estrutura a sua mente por dentro. O que está fora estrutura você por dentro. E aí você começa a ter uma ideia do que é, vamos dizer, a onipotência, o conjunto da razão divina que determina toda a estrutura do que você está pensando. E você percebe como você é pequenininho. Então é o anti-Kant. Nada depende da estrutura da minha razão. A minha estrutura da minha razão é que depende de tudo. Por exemplo, a passagem do tempo. Veja que coisa, a noção do irreversível. Se você não tem isso, você não consegue pensar em nada, nada, nada, nada. A nossa mente é capaz de inverter a sequência do tempo. Se você imaginar que uma coisa que aconteceu, não aconteceu ou, de fato, desaconteceu. Se a sua mente estivesse livre, você não teria a noção do irreversível. E, portanto, você não teria a noção de história. Você está entendendo? Quer dizer, a sanidade do nosso pensamento depende da nossa humildade diante da criação, dentro do mundo exterior. Você vê aqui, São Boaventura dizer que você conhece Deus primeiro pelo mundo exterior. Agora é coisa certa. Ali está a estrutura da razão divina. Está na sua frente, está em volta de você. Aquilo te cerca por todos os lados. Agora, se você não quer ver, se você quer imaginar que é a sua cabeça que está moldando tudo, fala, bom, o que é que nós podemos fazer? Podemos pagar a sua internação no hospital, é o máximo que nós podemos fazer. Entendeu? Então, isso quer dizer que a minha adesão ao realismo filosófico remonta à minha infância. porque eu tive experiências ali que me mostraram, sem a menor sombra de dúvida, que o meu pensamento, ele é estruturado, ele é regrado pela ordem do mundo físico. E que eu não fui eu que criei essa ordem do mundo físico. Entendeu? Agora, o número de escolas filosóficas hoje praticamente dominante, que diz o contrário, eu digo, bom, todos podem dizer o contrário, mas eu continuo funcionando do mesmo jeito. Hã? Por exemplo, vou bater aqui uma pergunta que alguém fez aqui. Onde é que está isso aqui? Olha aqui, Alexandre Magno pergunta. Gostaria que o senhor comentasse a afirmativa dos defensores do pensamento politicamente correto, no sentido de que as categorias gramaticais da linguagem moderna modelam as ideias do falante e, consequente, as suas ações. Eu digo, ah, é, Zé Mané, e de onde saíram as categorias gramaticais? Elas apareceram por si? Ou elas, de certo modo, são impostas pela estrutura do mundo exterior? Por exemplo, a noção de tempos verbais. Você sabe que em línguas diferentes, você tem diferentes sistemas de tempos verbais. Por exemplo, em inglês nós não temos o imperfeito. Eu fazia tal coisa. Já tem eu faço ou eu fiz. Então, quer dizer, que para eles pensarem nisso, eles têm que usar um outro giro de linguagem. Eu digo, mas se isso não está no sistema verbal deles, como é que eles conseguem fazer esse arranjo, é? Montar as palavras de um outro jeito para dizer uma coisa que não está na língua deles? Está entendendo? Quer dizer, eles não têm o imperfeito na linguagem, mas eles têm a noção do tempo imperfeito. É? Então, e se você pegar, por exemplo, em árabe, você tem só três tempos. Você tem o presente, você tem um imperativo, que ao mesmo tempo é futuro, e você tem um terceiro tempo, que é, vamos dizer, a ação ainda não terminada. E, no entanto, o cara que fala árabe, ele consegue, né, entender, fazer uma narração com outros tempos, compondo palavras. Quer dizer, onde nós, em português e francês, usaríamos uma palavra, o árabe vai usar três e quatro, mas vai dizer a mesma coisa. Então, isso já é a prova viva, que não são as categorias gramaticais que determinam o pensamento. Segundo, as categorias gramaticais foram inventadas pelos gramáticos gregos 100 anos depois de Aristóteles e foram inventadas com base nas categorias de Aristóteles. E de onde Aristóteles tirou as categorias? Ele tirou da observação dos seres da natureza física. Aristóteles era eminentemente um biólogo, um médico, né? Então, ele vendo, por exemplo, as semelhanças entre vários organismos, de várias árvores, de várias plantas, né? De vários lugares. Então, ele foi criando, discernindo, é criando, discernindo o sistema das categorias. Esse sistema pode não ser perfeito, ele pode ser aumentado depois. Mas e daí? Ele simplesmente disse o que ele estava vendo. Né? Então, agora, teve gente até que disse que foi Aristóteles que se inspirou nas categorias gramaticais. Falou, mas não existia categorias gramaticais. O primeiro que falou em categorias foi ele e falou num sentido, primeiro, ontológico. E depois, lógico. Quer dizer, ele está dizendo, essas categorias são modalidades de ser, modalidades pelas quais o ser se apresenta a você. Por exemplo, algumas coisas se apresentam, por assim dizer, em si mesmas. E outras só se apresentam em outra coisa. Por exemplo, um elefante, quando ele aparece para você, ele não vem inserido num outro objeto. Né? Ele é um elefante. Agora, a cor do elefante só vem quando vem o elefante. Você pode mentalmente abstrair a cor dos objetos, mas você nunca vê uma cor andando por aí, sozinho. Isto é o que é um dado da natureza objetiva. Não é a categoria da gramática. Não é isso? aqui, Clélia Maria Haberfellner. É, agradeço sempre estar no curso de filosofia. Falo com Deus. Obrigado por me ter escolhido. Antes do curso, intuitivamente, eu perguntava minhas conversas com Deus. Senhor, para que estou aqui? Nesta aula de hoje, professor, o senhor me dá certeza de plena que Jesus fala. Basta escutar. Fala. Mas isso é porque Jesus fala a coisa mais óbvia do mundo. Isso é um dado experimental. Agora, se você não experimenta, você não tem a resposta. E se você experimenta de qual... Meu filho, experimento científico você faz de qualquer maneira. Eu digo, olha, o experimento de conversar com Jesus Cristo é um experimento tão complicado quanto qualquer experimento científico. Tem as regras, tem que seguir. Só vai funcionar se for dessa maneira. Agora, se você fizer assim, eu digo, não falha. Nunca falhou. Então é isso mesmo. Quer dizer, agora... nós temos razão de estar felizes. Nós fomos, de fato. Não sei se fomos escolhidos, se fomos nós que nos oferecemos. Acho que nós que nos oferecemos, né? Porque esse negócio, não, foi Deus que escolheu você, puxou você para a cruz. Não sei se é bem assim, não. Né? Jesus Cristo não seria tonto de escolher um cara como eu para fazer o que eu estou fazendo aqui. Escolhi um cara muito melhor, mas não tinha mais ninguém. Então eu fui lá, me ofereci, ele aceitou. E vocês também. Nós aqui somos tudo um bando de fracotes, fracassados, vigaristas, tá entendendo? E nós queremos fazer uma coisa melhor. A gente oferece e Jesus Cristo nos aceita. Quer dizer, é um verdadeiro exército Branca Leone, tá entendendo? Mas, vamos dizer, é uma honra para nós. Não é isso? Olha aqui, Ana Regina Guimarães Bolsas. Feliz 2010, com saúde, perseverança e solidez que o senhor possui. Obrigado. Antes de começar essa aula, eu estava pensando que a juventude não tem ideia do feito extraordinário que é a possibilidade de assistir a sua aula em tempo real, sendo dada nos Estados Unidos para algumas centenas de alunos espalhados pelo mundo. Mas, ao mesmo tempo, o senhor, durante a aula, mostrou que esta mesma facilidade está sendo usada para manipulação negativa de forças que não são exatamente positivas, como as igrejas e partidos de massa. Que está levando os homens a perder exatamente sua humanidade, transformando-os em cães, tais quais o experimento Pavlov. Mas é isso mesmo, você estupidificar um ser humano é uma coisa tão fácil. Tão fácil. Eu vi uma vez um sujeito fazer a seguinte coisa. Estava lá dentro de uma seita e o sujeito fazendo uma, conduzindo uma reunião e o pessoal na seita fazendo um barulho desgraçado. Quer dizer, as práticas espirituais deles eram que nem cachorro latindo. Né? Isso era meia-noite. Daí chega um polícia chamado pela vizinhança e o polícia foi lá reclamar. Né? O sujeito foi lá, falou duas ou três coisinhas com o cara, fez dois ou três gestos, o polícia esqueceu o que ele tinha vindo fazer ali. Né? Programação neurolinguística. Então, isso existe. Claro que no dia seguinte o polícia vai acordar e falar, mas que diabo que eu fiz, porra? Que nem o negócio dos hipnoladers na Itália, né? Quando você chegar no caixa de banco, né? Falava lá duas ou três coisas meio sem sentido para o cara. O caixa do banco começava a dar dinheiro para ele, dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro. Aí pegava o dinheiro e enfiava no bolso. 10 minutos depois o caixa acordava e falou, que coisa que eu fui fazer? É? Quer dizer, o efeito passa, mas não, agora dura. Agora, se você for submetido a essas coisas uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, né, você vicia. E daí você não consegue sair mais. Quer dizer, eu já vi pessoas submetidas a isso. A primeira coisa notável é como o nível de consciência baixa e como a visão que as pessoas têm das coisas se torna mais material, mais simplória. Entendeu? Não pega mais certas sutilezas. Como se baixasse mesmo, quando você baixou na escala animal. Leva tempo a pessoa sair disso. Mas, e... sobretudo, vamos dizer, uma coisa que mantém as pessoas escravizadas a isso é o medo de confessar que foram feitos de trouxa. Eu digo, mas olha, o segredo de você sair disso é como você acordar num pesadelo. Né? Você tem que dizer, eu estava dormindo, me fizeram de idiota. Qual é o problema de ser feito de idiota? Vão rir de você, mas não riram de Jesus Cristo. Né? Eu já fui vítima disso. Tem um sujeito que entrou lá, entrou nos meus cursos, né? Pegou todos os meus alunos. Ele ficava me convidando para ir lá na seita e tal. Daí um dia, tanto encheu o saco que eu fui. Cheguei lá, estavam todos os meus alunos. Eu falei, e agora? no que eu fui me meter. Eu fiquei aterrorizado com a coisa. Falei, eu não sei o que é isso. Não sei como eles fizeram isso. Eu falei, eu vou ficar bem quietinho aqui e observar. Né? Mas, e se eu ficasse com medo de confessar que fui feito de trouxa? Eu estava lá até hoje. Eu não fui, fui lá, estudei o que era, daí botei a boca no mundo, mas não antes de saber do que se tratava, fiquei quietinho um tempo. Mas o capítulo 1 da minha história é assim, olha, os caras veio e me fez de trouxa legal, você está entendendo? Eu não sou tão inteligente quanto vocês estão pensando. Né? Eu sou inteligente em umas coisas, mas não pode ser inteligente em tudo o tempo todo. Então, se alguém quiser te fazer de trouxa, vai fazer de trouxa. A gente vai te mandar, né? Dar escravizado, tomar todo o dinheiro que você tem, entendeu? Fazer contribuições milionárias. Agora, se eu cobro $30 por mês aqui, as pessoas, ah, tá tomando dinheiro das pessoas. Eu falo, meu Deus do céu, vai ver quanto esses caras tomam, porra. Te deixa de tanga, tira tudo que você tem. Destrói a tua vida. Né? Eu nunca vi ninguém que começar a fazer esse curso meu e começar, vamos dizer, a deteriorar. As pessoas melhoram, elas entram nos eixos. Melhora a vida familiar, melhora tudo. Por quê? Porque você está usando a inteligência, que é a única arma que você tem. Não. Agora, você vai nessas impressões de santidade, não sei o que, você já começou a ficar idiota, pô. É claro que tua vida vai ir pro buraco. Mas daí você sempre vai arrumar uma explicação e outra, e outra, e outra, e outra, tudo para não dar o braço a torcer que você foi feito de trouxa. Hélio Rodrigues Pereira, tendo a religião do Antigo Egito, após várias transformações decorridas por séculos, desenvolvido o conceito de um Deus único, identificado com a justiça, verdade e misericórdia, o conceito da salvação pessoal pelo arrependimento dos pecados, e declaro que o Deus do Egito não era um Deus nacional, mas de toda a humanidade, até que ponto pode ser que eles não chegaram à abertura do real, definida por Hélio? Claro que chegaram. Claro que chegaram. No momento que eles chegaram nisso, eles estavam entendendo a estrutura do real. Enquanto estavam presos dentro de uma mitologia local, onde viu como dentro de um útero materno, né, um universo mitológico mais ou menos fechado, eles estavam vivendo um mundo de sonho. Mesmo assim, esse sonho era tão bem organizado que lhes permitia a adaptação, uma adaptação razoável ao mundo físico. Tá certo? No instante que faz a descoberta, eles romperam com esse sonho e agora estão vivendo uma espécie de universo em aberto. Então é claro que isso aconteceu, só que, aí que está o negócio, uma coisa é o conceito do Deus pessoal, etc, etc, etc, e outra coisa é o próprio Deus. O fato de você ter chegado a esse conceito é um acontecimento meramente humano. Ainda não é a ação desse Deus. E esta, vamos dizer, uma diferença que a gente vê que o Erich Voegelin, a vida inteira dele, ele lutou com esse problema, quer dizer, ele não tinha conceitos para falar disso. Então, do ponto de vista dele, não podia ter muita diferença entre a descoberta dos profetas hebraicos e esta descoberta egípcia, né? Porque aquilo escapa do prisma da história das ideias, que é o que ele está fazendo em última análise. Embora ele diga que a história das ideias é uma disciplina deficiente, era com os instrumentos da história das ideias que ele estava lidando. Agora, bom, peraí, Deus enquanto ideia é uma coisa e Deus enquanto realidade é outra completamente diferente. Uma coisa é eu ter... de repente eu descobri que, né, que Deus não é essas figuras que povoam a minha imaginação, mas que é, vamos dizer, o fundamento da existência, o fundamento transcendente, né, invisível e eterno da existência. Ah, bom, agora estou mais na realidade do que estava antes, sem dúvida. Tá certo? Mas digo, mas... Este Deus que você descobriu, ele é um personagem, uma força agente, né? Ou você o concebe apenas como uma força impessoal, como uma causa no sentido aristotélico da coisa? É claro que o conceito de Deus como mera causa, ele está muito imperfeito, ele está muito incipiente ainda. Como se nós, o Deus de Aristóteles é um Deus incipiente, ó. É esse aqui, Deus que eles descobriram, o primeiro motor imóvel, né? Eu digo, bom, já é alguma coisa você saber que Deus é o primeiro motor imóvel, mas você precisa continuar pensando no assunto. Né? E ver se o primeiro motor imóvel, que tem em si, vamos dizer, a raiz, o fundamento de todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, não tem a capacidade de agir e falar, então ninguém pode ter essa capacidade. Se eu falo, é porque Deus fala. Ele começou a falar antes de mim. Eu sou só o trilionésimo, quaquilionésimo que entra na história. Então, vamos dizer, esta noção da presença e da ação de Deus, esses caras não tinham. Isso aí só aparece realmente. Mas entre os profetas hebraicos você já vê isso. Tá certo? Mas é só os profetas que veem isso. Então Deus fala com os camaradas e dá umas ordens para eles. E eles veem que essas ordens fazem sentido e que se eles obedecerem aquilo, vai dar certo. Então o conhecimento experimental, eles têm esse conhecimento experimental. Eles não veem Deus. Nem o próprio Moisés no Alto Sinai não viu nada. Mas e captam o que Deus está dizendo. Deus manda fazer certas coisas e a coisa que Deus manda fazer dá certo. Por mais improváveis e malucas que pareçam. Essa experiência se repete entre os profetas judeus século após século. Isso cria uma tradição. E essa tradição é o próprio judaísmo. Né? Bom, mas era só os profetas que viviam. De repente, com o cristianismo, o que acontece? Deus está fisicamente presente. Né? E ele não está falando só com os profetas, está falando com todo mundo. Né? E cura as pessoas na rua. Né? Epa, é outra coisa, né? Então, se Deus não tivesse essa capacidade, ele não seria Deus de maneira alguma. Se Deus não pode ser uma pessoa, ninguém pode ser uma pessoa. Porque nada está no real que não esteja antes na onipotência ou na possibilidade universal, a qual é o próprio Deus. Entendeu? Então, vamos dizer, o conceito da onipotência a pessoa não tem. Eles pensam a onipotência como uma espécie de uma força muito grande. Digo, não, onipotência não é isso. Onipotência é possibilidade universal. Quer dizer, Deus pode tudo aquilo que é possível. Tem coisa que é impossível para o próprio Deus. Ele não pode criar outro Deus igual a ele. Não dá. Daí teria que ter dois infinitos. Então você tem. É nesse sentido que Santo Tomás de Aquino, quase que uma brincadeira, ele dizia, um exagero, uma hipérbole. Deus não pode revogar a lógica de Aristóteles. Entendeu? Então, por exemplo, Deus não pode revogar a diferença entre substância e acidente. Porque se isso seria desmantelar toda a criação. Então, Deus é a possibilidade universal. A possibilidade universal é aquilo que não tem, contém contradição intrínseca. Quer dizer, é um sistema. Um sistema de tudo que é possível, excluindo o impossível. A impossibilidade também é um sistema que está embutido dentro do sistema da possibilidade negativamente. É isso. Então, isso quer dizer que tudo o que é possível para nós é possível para Deus. Tem que ser assim. Mas ainda é essa mesma noção de Deus transcendente, Deus como ordem da possibilidade universal, que fundamentou o surgimento de todas as ciências possíveis. Sem isso não tem ciência. Então, quando você suprime isto, a ciência se torna mero convencionalismo. Então, ela nem mesmo pretende ter algum conhecimento da realidade, é apenas uma série de convenções que nós criamos para a nossa conveniência. Eu digo, mas muito bem, mas você conhece essa conveniência objetivamente ou essa da minha projeção? Hã? Então, você tem a projeção da projeção, a projeção da projeção, e assim por diante, indefinidamente. E a sua ciência, então, não quer dizer nada. Vamos ver outra pergunta aqui. Honoré pergunta. O professor havia dito que não devemos estudar filosofia por autores, mas por problemas. Escolher os problemas que verdadeiramente lhe interessam. O assunto que me desperta interesse com urgência é a atenção. Estou tentando traçar o status questiones, buscando os três textos clássicos de autores que trataram do assunto. Pelo pouco que vislumbrei, a atenção parece que sempre esteve presente na história da filosofia como um tema de destaque. De qualquer forma, está tudo muito vago na minha cabeça. O professor poderia me dar alguma orientação nessa pesquisa que iniciei sobre a atenção? Olha, os autores franceses, desde Mène de Biran até como Maurice Pradin, escreveram coisas imortais sobre a atenção. A bibliografia francesa talvez seja a mais rica sobre esse assunto. E olha, eu estou assim, deslumbrado de que você tenha escolhido isso, porque isso é fundamental. Quando estou falando, vamos dizer, por exemplo, o tema da sinceridade como instrumento do conhecimento, e, bom, a base disso é um negócio que chama atenção. Saber o que está acontecendo é atenção. Consciência de realidade é atenção. Tá certo? Então, um tema extremamente oportuno, Honoré, e eu verei para você mais bibliografia. Por enquanto, né, eu lhe recomendo as obras de Maine de Biran. Né, tem aqui, e caiu a nossa luz. Então, Maine escreve M-A-I-N-E de Biran, B-I-R-A-N. E os livros do Maurice Pradin, especialmente o Tratado de Psicologia Geral do Pradin. Pradin, P-R-A-D-I-N-E-S. Mas é só o começo, tem muito mais coisa sobre isso. Eu mesmo pretendo tratar desse assunto numa aula. Aqui nós temos um problema grave, que é o seguinte. Eu ainda não consegui operacionalizar como é que vai ser esta orientação pessoal que cada aluno precisará na sua área de estudo escolhida. Eu estou empurrando esse problema com a barriga, porque eu sei que à medida que o tempo passa, isso vai se tornando cada vez mais necessário. Eu ainda não sei como organizar isso materialmente. Poderia ser através de sessões do tipo Yahoo Messenger ou como é que chama outro? MSN, qualquer coisa desse tipo. Essa é uma maneira. Né? Outra coisa seria, vamos dizer, uma linha telefônica. Aqui tem umas linhas telefônicas especiais que vocês pagam ligações locais. Poderia ser uma outra maneira de fazer. Eu não sei ainda como fazer. Também preciso aprender a distribuir meu tempo, porque não é nada. Tem quase 1.000 alunos esse negócio, né? Então, se houver necessidade de muitas consultas dessas, então eu vou praticamente ficar o dia inteiro fazendo isso e o próprio curso acaba. Então, nós vamos moderar por enquanto, né, isso aí. Mas eu prometo que eu estou pensando no assunto e que vamos achar uma solução. Aqueles que já delimitaram temas que são do seu interesse e que decidiram dedicar aos próximos anos, fazem muito bem, mas nesse começo de curso eu não vou poder dar a atenção pessoal diferenciada que eu desejaria. Mas eu vou fazer isso. Aguenta a mão aí que nós vamos achar uma solução para isso. José Marcos, sobre o curso de Filosofia da Ciência 1, será possível em algum momento disponibilizar no site do seminário? Pergunto isso porque tenho muito interesse no assunto. Seria ótimo fazer o curso, mas não posso. Bom, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu gostaria de fazer exatamente isso, quer dizer, disponibilizar no site do seminário. Se isto for impossível, eu darei aulas similares aqui mais tarde. Tá certo? Dois, estou lendo alguns livros sobre a Idade Média do Jacques Legoff, que o senhor é historiador. Maravilhoso, maravilhoso. Esse cara diz muita coisa. Né? Outro historiador da Idade Média que eu recomendo é Régine Pernoud, P-E-R-N-O-U-D, e Gustave Coyne, Coyne, C-O-H-E-N. Aqui, o Márcio Luiz Freiesleben, bonito sobrenome. Haver a possibilidade do curso de Filosofia da Ciência ser transmitido pelo site do seminário? É a mesma pergunta. Eu vou pensar nisso. Se não for possível, eu mais tarde encaixaria esse curso aqui de alguma maneira. Bruno Gama Duarte. Considerando que cheiro de xereca é referência a algo tão instintivo e desnecessário, por que no caso de um Rumo e Fonseca, de um Gregório de Mas, de um Bocage, um Álvaro de Campos, o sexo é indignação verdadeira de lado a lado? Bom, evidentemente, nenhum poeta ou escritor verdadeiro se referirá, vamos dizer, a um dado do mundo fisiológico apenas para dizer um dado do mundo fisiológico. Ele vai querer dizer alguma coisa além disso. Você vê, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. Se você pegar as letras do grupo Mamonas Assassinas, elas são tão imorais quanto isto, só que elas dizem alguma coisa. Elas provocam uma comicidade que vai muito além dos fatos de ordem fisiológica que estão sendo citados. Então eu digo, olha, ninguém vai dizer que Mamonas Assassinas é grande literatura, mas comparada com esse sujeito, que está sendo celebrado pelo Lucas Mendes, eles estão, né, como Luiz de Camões está para Gilberto Gil. Mas a diferença é essa. Os assassinos eram criativos, sabiam lidar com a linguagem. É isso? Então, você vê, tem um dos versos dele, o sujeito, né, abandonado pela mulher na praia, né, e que ela vai atrás do alemão, ela vive um alemão com um carro bonito, vai atrás do alemão, e ele diz, fiquei na merda nas areias do destino. Eu digo, isso é poesia. Hã? Porque, veja, o sujeito está realmente na areia, na praia, não é isso? E, de repente, as areias se transformam numa imagem, tá certo? Do imenso deserto do sujeito foi jogado. Falou, pô, isso aqui é uma figura de linguagem. O sujeito sabe fazer. Agora, este idiota que fala cheiro de xereca, para querer dizer exatamente cheiro de xereca, ele não tem a menor ideia do que é literatura, do que é poesia, não é nada. É uma coisa rasteira. Né? Então, você não encontrará, vamos dizer, este tipo de redundância primária em nenhum autor digno do nome. Nem Rubem Fonseca, nem Gregório de Massa, nem Bocage. Bocage, um dos grandes poetas da língua portuguesa. Então, a resposta é essa. Quer dizer, se não diz algo mais além do que está dito na referência física, então não disse absolutamente nada. Aquele cheiro de xereca, como estaria numa receita de remédio, uma bula de remédio. Né? Hélio Puglia Fernandes. Uma vez, ao final de um curso, o senhor disse que seria melhor se nos mudássemos do Brasil, porque aqui a nossa inteligência seria prejudicada. Tenho que considerar essa possibilidade, pensando não só na minha inteligência, mas na integridade da minha família, na educação da minha filha, etc. Hoje recebemos as recomendações sobre o modo como sobreviver nesse ambiente e as possíveis vantagens de viver aqui. Ele quer que eu articule uma coisa com a outra. Eu digo, bom, você viu a frase do Goethe que eu citei. Uma coisa é aprimoramento da inteligência, outra coisa é do caráter. Então, tudo depende de você tirar o melhor proveito possível da situação. Tá certo? Se você está no Brasil, você não está na melhor situação para o ponto de vista educacional. Mas você está numa situação muito boa para você aprender a sobreviver numa sociedade desértica, num deserto de ideias e de valores. Então, vamos dizer, esta é uma experiência que pode te fortalecer muito. Fortalecer o seu caráter, é claro. Mas, vamos dizer, o aprimoramento da sua educação tem que ficar para um pouco depois. Aqui, por exemplo, vivendo nos Estados Unidos, né, ele aqui, meu filho, todo livro que eu procuro, eu encontro. E encontro a preço acessível. Não é isso? Sabe, ontem eu comprei as obras completas de Luigi Pirandello por $60. Se eu fosse comprar no Brasil, seria $2.000. Né? Então você tem acesso material a essas coisas. Não digo que o ambiente universitário será bom em toda parte aqui. Não é. Não é. Mas os meios materiais estão lá. Isso é como você está na França, por exemplo. Na França, a última vez que eu fui na França, saí procurando as obras de Louis Lavelle, não encontrava nas livrarias um sujeito que soubesse quem é Louis Lavelle, que é o maior filósofo francês do século. E, bom, mas as obras estão lá. O cara da loja não sabe, deveria saber. Quer dizer, o francês está lá, ele não está tirando proveito daquilo que materialmente está ao alcance dele. Então, se ele não quer, eu quero. Aqui nos Estados Unidos, mesma coisa. Tem muita gente que não quer os tesouros que estão aí, porque eles nem sabem que existem. Mas os tesouros estão e você pega mais facilmente, muito mais do que no Brasil. É isso. E é claro que, vamos dizer, a discussão intelectual aqui também é muito mais elevada do que o Brasil, embora também não atenda ao que eu acho que deveria ser, mas está muito melhor. Agora, o fato é que eu vejo que aqui muita gente se corrompe pela facilidade dessa sociedade. E tem um sujeito que uma vez fugiu do Brasil para os Estados Unidos, 30 anos atrás, e fez carreira aqui. Ele diz, puxa, nos Estados Unidos todas as portas se abriram, as pessoas me ajudaram. Daí ele diz uma frase que na hora eu gelei. Ele diz, os Estados Unidos foram para mim a mãe gentil que o Brasil nunca foi. Gente, no Brasil, as pessoas que têm talento, têm inteligência, querem fazer uma coisa séria, são destruídas. Você estuda a biografia do Lima Barreto, você vê o que o Brasil faz com um homem de talento que nasce no meio pobre. Né? Quantas gente eu não vi se autodestruir, eu não vou dar nomes, que alguns estão vivos, né? Mas por exemplo, o nosso amigo Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino se autodestruiu depois que chegou no Brasil. Né? Você, então, se você tem qualidades intelectuais, você é destruído, a não ser que você desenvolva paralelamente a outra coisa, que é uma capacidade de resistência e de luta fora do comum. Eu quero que você desenvolva isso, porque eu quero que todo mundo vá bem. Aqueles que saem do Brasil para estudar, aqueles que ficam aí para, vamos dizer, para lutar. Se você decidir ficar, bom, você vai ter um destino muito singular, como eu mesmo tive. Entendeu? Você vai criar hostilidades absurdas, desconfianças loucas. As pessoas, de repente, têm uma paranoia, começam a desconfiar de você. Entendeu? E claro que depois tudo passa, é tudo impressão de momento. Mas isso pesa, isso atrapalha a sua vida. Tá certo? E no começo, quando você é jovem, você fica muito entristecido, porque você vai sofrer tanta injustiça, mas tanta. Tudo por causa de frescura, de impressão de momento. Que depois passa. Passa 10 anos, a pessoa vem te pedir desculpa. Só que aí o prejuízo já foi, né? Então isso vai acontecer com você. Mas isto vai te fortalecer. Se você tiver o caráter forte, o caráter segura a inteligência. A inteligência humana também tem uma coisa. Quando a condição é hostil e está tudo difícil, ela às vezes consegue abreviar, dar saltos. Né? Você adquire uma capacidade de aprendizado que não é normal. E que normalmente você não teria. Então, tudo tem vantagem. Por exemplo, a situação favorável, onde a sociedade te acolhe, te ajuda, te paternaliza, pode ser boa para certas pessoas e pode estragar outras. E a sociedade que é hostil, que não te dá nada, ainda toma alguma coisa, pisa em você, te despreza, também pode ser boa. Só que uma é boa para uma coisa, a outra é boa para outra coisa. Eu vejo que aqui o pessoal americano, quando eles falam, é por caráter. O caráter, a inteligência cresceu, mas o caráter ficou mole. Então, as pessoas aqui se chocam com pouca coisa. Né? Por exemplo, você chega lá no meio, você está falando a coisa mais sábia do mundo, daí você puxa um cigarro para fumar. Pô, as pessoas estão decepcionadas com você. Elas já não acreditam em mais nada que você falou. Se você falou que 2 + 2 = 4, eu não acredito porque você fumou. Por exemplo. Ou se você diz um palavrão. No Brasil, nossa linguagem é muito mais livre, nós podemos dizer palavrão. No país latino, dizemos muito mais. Mas aqui nos Estados Unidos, meu filho, um palavrão que você falou acabou com sua carreira. Quer dizer, é evidentemente uma fragilidade da audiência. É uma fraqueza. Quer dizer, a necessidade, vamos dizer, da polidez, a necessidade de parecer normal. Eu digo, só uma pessoa anormal e doente tem necessidade de parecer normal. O homem que é normal está pouco ligando para parecer ou não. Se, por exemplo, às vezes a gente tem que se esforçar para parecer normal. Por quê? Porque a pessoa que está conversando com a gente é uma pessoa frágil, então você não pode escandalizá-la. Mas quando você tem que ficar parecendo normal para homens de 60 anos, para acadêmico, o que é? Isso aqui é um hospício? Hã? Eu não posso, né, chocar o sujeito, senão ele tem crise existencial? Então, a fragilidade e personalidade dos caras aqui é muito grande, mais até do que no Brasil. Vamos ver. Oscar Aguiar, já que o senhor falou de saúde psíquica, eu lhe perguntaria se a ciência médica e mídia, especializada ou não, costuma denominar depressão como sendo a doença do século, o que teria ela de espiritual? E se muito, não estaria de certa modo indiferente à ciência médica que pretende tratar da depressão? Eu digo, bom, eu acho que a depressão ela não é uma doença, ela é um sintoma de que pode ser de muitas coisas diferentes. Que vai, a coisa vai se traduzir num comportamento depressivo. Né? Isso que é uma espécie, vamos dizer, de recusa de fazer para si mesmo os benefícios mais óbvios que você precisa. Que você é depressivo, ele não quer viver. Eu uma vez conheci um sujeito que era um homem muito elegante, muito educado, muito culto. As pessoas mais encantadoras que eu conheci na minha vida. Conversava bem, então a gente jogava xadrez, às vezes terminava a partida de xadrez e ele ia se trancar no banheiro e tentar se matar. Fazia isso 2, 3 vezes por semana. Tem que viver fiscalizado. E Eu nunca entendi por que era isso. Então, vamos dizer, para sondar as causas disso naquela biografia em particular, você precisa dedicar talvez anos a fio, a não ser que você fosse um gênio da psicologia, como o Dr. Miller, mas ele nunca foi cliente do Dr. Miller. Quando eu conheci o Dr. Miller já era tarde, né? Esse cara já estava em outro. Então, também conheci casos de camarada que assim, se deitava na cama e se deixava morrer, ele ficava 6 meses, não levantava nem para tomar banho, nem coisa nenhuma, se não tratasse dele, o cara iria para o brejo. E eu vejo que um fundo de depressão existe também em muitas dessas condutas de covardia que eu estou assinalando aqui. Quer dizer, o sujeito que ele busca muita proteção quando ele não precisa, se comporta como um adolescente quando já é um homem adulto, ele está negando a si mesmo certos direitos que você tem. Né? Eu vejo, por exemplo, como as pessoas falam hoje, todas falam com uma vozinha muito fraquinha, às vezes meio afeminada, mesmo pessoa que não é viadar, não, mas os caras não são viados, não, mas eles, a voz dele sai fraquinha. Né? Eu digo, por quê? Você é um homem adulto, você tem direito a uma voz de homem adulto, então use a sua voz, né? Tá certo? Quando você ficar velho, você vai perder mesmo. No fim da sua vida, você vai estar falando que nem uma velhinha. Tá certo? Mas, enquanto pode, desfruta o quê? Né? O que pode? Tudo isso aí, vamos dizer, é depressão, mas olha, eu não consigo achar, vamos dizer, uma causa para a depressão, porque a depressão é um sintoma que aparece pelas causas mais extravagantes. Eu acredito que toda doença psiquiátrica ela tem uma causa neurobiológica, alguma coisa está falando, mas acontece que a situação, de umas situações existenciais deprimentes, se duram muito tempo, elas criam uma alteração neurobiológica do cara, e daí você tem a causa e tem a causa da causa. Né? Então, que é um elemento espiritual, digo, mas não que possa ser resolvido em cada caso, porque esse elemento espiritual está disseminado na nossa sociedade. Nós estamos na sociedade da negação do espírito, da destruição do espírito, da total separação entre o homem e suas possibilidades espirituais, até intelectuais superiores. Então, todo mundo está sendo tratado como se fosse um ratinho de Pavlov. E está sendo tratado, inclusive, por aquelas pessoas que teriam a obrigação de fazer o contrário. Quando você observa, por exemplo, a fraude científica que agora se tornou rotineira, eu digo, meu Deus, mas não é a classe dos cientistas que assumiu a obrigação de agora educar a humanidade? Vocês não são o novo clero? Como é que você pode vender isso por alguns tostões ou por um emprego, por uma coisa assim? E não é um nem dois? Fraude científica sempre existiu, mas uma coisa assim, escala mundial organizada, falo, nunca houve. Então, a causa espiritual está disseminada e todos nós estamos convidados a uma depressão. Só que, se você está num ambiente um pouco mais deprimente que o dos outros, como acontece no Brasil, é aí, meu filho, que você tem que levantar e dizer não. Eu não vou ficar deprimido, não. Eu não vou ser infeliz, não. Por quê? A minha felicidade está colocada num outro plano que a sua influência não atinge. Né? E olhe bem, tem uma música aqui que chama, a música irlandesa chama Counter Blessings, conta as suas bênçãos, conta o que você recebeu. É uma música, canção muito bonita. Né? Você fazendo a conta do que você já tem e do que você já recebeu, você tem um capital mais do que suficiente para ser feliz. Por exemplo, veja, assim, o número de pessoas que gostam, simplesmente gostam de você. Em geral, todo mundo está recebendo mais afeição do que precisa. Eu sempre digo, eu não quero que ninguém goste de mim, eu não faço questão de gostar de mim, porque minha mulher gosta de mim, meus filhos gostam de mim, aqui Isabela Alessandro gosta de mim, Priscila gosta de mim, meus cachorros gostam de mim, minha mãe gosta de mim. Já é mais do que eu mereço. Porque que mérito tenho eu para que todas as pessoas gostem de mim? Não tenho mérito nenhum. Então vocês estão gostando, estão levando vantagem. Você tem um cachorro, a afetividade de um cachorro é uma coisa assim, que preenche 10 almas humanas, entendeu? Quando você vê, chega em casa e vê a alegria extraordinária que aquele bicho te recebe, eu digo, meu Deus do céu, eu largo esse coitado aí, às vezes até esqueço de dar comida para ele, ele me ama desse jeito. Então, eu acho que todos, em geral, os seres humanos, recebe mais amor do que precisa. Mas como eles julgam a situação de acordo com uma demanda afetiva anterior, do tempo de infância, eles ficam achando que precisa de mais e não precisa. Está mais do que suficiente. Agora, se você não reconhece, porque tem gente que tem isso, tem pessoas que não são capazes de amar, tem pessoas que não são capazes de ser amadas. Por mais que você ame o desgraçado, a desgraçada, ele não sente. Daí, sabe o que você tem que fazer? Tem que bater na pessoa. Você acha que eu estou com raiva de você? Agora eu vou mostrar o que é a raiva. Então, alguém pergunta, depressão não pode ser traduzida? É você que perguntou? Como ingratidão, especialmente ingratidão a Deus? Certamente tem esse componente. Mas você não pode ser grato por uma coisa que você não sabe que recebeu. Daí o negócio do counter blessings. Conta o que você já tem. Conta o que você já recebeu. Por exemplo, uma vez tem uma pessoa para me falar, meu pai não fez nada por mim, ele me abandonou logo quando era criança. Eu digo, bom, mas ele gerou você, não gerou? Você poderia fazer isso por você mesma? Então, no mínimo, o pior dos pais fez isso por você. Que é infinitamente mais do que você poderia fazer. Então, vamos dizer, essa gratidão você tem que ter. Quem diz que naquele dia, precisamente, seu fulaninho tinha que ir para a cama com a dona fulaninha e criar justamente eu? E por que tinha que ser eu no meio de tantos milhões de espermatozoides que estavam lá no depósito? A consciência que você tem que ter de que a sua existência não é necessária, né? De que você poderia não existir, isso aí você nunca pode tirar da cabeça, porque isso é uma realidade. Você existe por um ato arbitrário do amor divino. Só de você lembrar isso, falou, pô, eu existo. Caramba. Eu poderia fazer isso por mim mesmo? Não posso. Isso deve ser um elemento de meditação constante. Por quê? Porque isso te encaixa dentro da estrutura da realidade das coisas. Quando você vê que tem coisas que acontecem necessariamente, dadas certas causas, outras se seguem necessariamente. Porém, o nascimento de um ser humano, vamos dizer, ele é geneticamente inexplicável. Porque na hora que estão nós dois transando, sai um montão de espermatozoides. Que podia ser o seu vizinho, podia ser outra pessoa. Porque fui eu falando, a genética não vai te explicar isso jamais. Não há lei que determine isso. Hã? Eu pergunto isso porque o maior número de casos de depressão clínica e de suicídio são nos países em que a população tem mais benefício. Sim. Então, por que os mais beneficiados são os mais depressivos? Não é, entra esse elemento de ingratidão, mas entra um outro. Quer dizer, os benefícios, eu já até escrevi um artigo a respeito disso. Os benefícios de que as pessoas de classe média até baixa desfrutam hoje são os benefícios que a aristocracia tinha em outras épocas. A aristocracia pagava esses benefícios com o serviço prestado. Não é isso? Então o sujeito tinha lá um belo castelo, as pessoas pagavam imposto para ele, ele tinha 40 amantes, etc. Mas na hora que estourava a guerra, é você que vai para lá, meu filho. Então ele dava, oferecia a sua vida e, portanto, vamos dizer, o que ele recebia de benefícios, que para nós parece até um absurdo, tanta coisa, né? Aos olhos dele não o diminuía. Ele tinha um mérito. Está compreendendo? Agora, se a pessoa recebe um monte de benefício, não precisa fazer nada para pagar o benefício, né? Ela vai se sentir insatisfeita e ainda vai querer mais. E mais, quanto mais der, vamos dizer, você está criando um desequilíbrio de direitos e deveres. Está entendendo? Então, se não lhe deram obrigações, deveres morais a cumprir, você busque algum. Está entendendo? Ora, outro dia eu estava lendo, estou lendo o Jacob Wasserman, mas tem uma senhora, que é uma mulher muito inteligente, notável, uma bela personalidade, e tem um chato de galocha que se apaixona por ela. E fica lá e não larga, e não larga, e não larga. E a mulher desesperada, como é que eu vou fazer para me livrar desse cara? Né? Até que um dia ele chega, invade o apartamento dela e põe um revólver na cabeça, diz que vai se matar se ela não der para ele. Daí ela diz, ah, quer saber? Você se mata, você não vale nada mesmo, tá entendendo? E daí o cara se toca, né? E daí ela fala, vai cuidar da sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se impor alguma obrigação. Para você valer alguma coisa. E o cara sai agradecendo para a mulher, diz, muito obrigado, você salvou minha vida. Pode deixar que eu não vou amolar mais a senhora, vou fazer minha vida agora. Você está entendendo? Quer dizer, o cara estava faltando para ele o quê? Esse sentimento da obrigação autoimposta que faz você respeitar um pouquinho a você mesmo. Sem isso, você entra na depressão. E é isso que está faltando para as pessoas. Você enche os caras de benefícios, né? E nada é exigido. Ou às vezes é exigido, vamos dizer, certas obrigações absurdas, que são de natureza puramente egoísta. Também, quer dizer, exigem que ele treine para ter um bom emprego, e para subir na sociedade. Exige que a pessoa suba na sociedade. Faz o sujeito se envergonhar quando ele está sem dinheiro. Né? Mas isso é corromper mais o sujeito. Ele tem que se exigir de si mesmo alguma coisa que justifique minimamente os benefícios recebidos, não da vida, não de Deus, mas da própria sociedade humana. Se você não se impõe às obrigações, você entra na depressão, sim. Porque você está vivendo na injustiça, e daí você entra naquele discurso interno de acusação e defesa. Em que hora você se sente totalmente injustiçado, hora você se condena por todos os pecados do mundo. Tem um monte de pergunta aqui. Guilherme Marques. O senhor dizia na última aula que sobre os interesses de um filósofo nas obras de outro filósofo, destacou a importância do discipulado na atividade filosófica e o longo aprendizado dos alunos com o seu mestre. Ressaltou a possibilidade desse aprendiz se tornar continuador de seus professores e, quem sabe, tocar a filosofia para frente. Tudo ficou claro. Entretanto, não consigo distinguir os propósitos de um aluno que não será filósofo, mas um artista, em texto filosófico, não um professor filósofo. Mas esse interesse é absolutamente fundamental, meu filho. Hã? Se você pegar, por exemplo, os grandes romancistas, os grandes poetas, você vai ver que a substância filosófica que tem ali dentro é uma coisa imensa. Agora, eu estava falando do Jacob Wasserman, né? Jacob Wasserman leu tudo que tinha para ler de filosofia. Só que, pelo seu talento pessoal, ele não se dedicava, vamos dizer, à investigação da verdade no sentido mais abstrato, mas no sentido existencial e simbólico. Quer dizer, tratava de conceber situações humanas concretas, narráveis, nos quais se condensasse o que ele sabia a respeito da humanidade. O Dostoiévski, você não consegue conceber Dostoiévski sem um aporte filosófico enorme. Veja, uma coisa que falta na literatura brasileira é isto. As pessoas não têm cultura filosófica, simplesmente. Quando você pega para fazer os melhores... Né? Bom, alguns leram lá Jacques Maritain, outros leram Karl Marx, entendeu, né? E, ou então pior, que nem o João Guimarães Rosa, que estava lendo Madame Blavatsky, né? Então foi uma coisa pseudo-profunda, boboca, na verdade, né? E falta isso, né? Falta, quer dizer, os problemas discutidos são problemas que existem na sociedade humana, que você observa na sociedade humana, mas que não tem grande significação universal. Então, se você quer ser um poeta ou um artista, você vai ter que estudar muito, meu filho. Além disso, eu mesmo já expliquei que esse curso não se destina a criar filósofos no sentido acadêmico, embora possa criar alguns também, tá certo? Mas a criar uma elite intelectual que se compõe de todas as atividades juntas. Se você pegar esses grandes círculos de intelectuais que se reuniram e se formaram em épocas de grande florescimento filosófico, como teve na Áustria no começo do século, você vê que ali está tudo misturado, tem poeta, tem filósofo, tem músico. E as discussões filosóficas, por exemplo, em torno da música de Gustav Mahler, teve lá, isso não acaba mais. Então, é preciso que essas pessoas, vamos dizer, cuja modalidade de expressão pessoal é diferente, é preciso que elas estejam juntas e que elas troquem ideias. Isso aí é fundamental, porque sobreviver na absoluta solidão intelectual, aí é muito difícil. Para isso, você precisa de um talento específico. Eu tenho esse talento. Eu tenho. Esse é raro. Isso as pessoas só aparecem quando acabou tudo. Quando me deram o nome de Olavo, quer dizer, sobrevivente, a minha santa avó. Já foi um negócio profético. Vai morrer todo mundo, vai sobrar esse cara aqui. Então, eu vejo, por exemplo, que toda a riqueza que tinha na cultura brasileira nos anos 60 só sobreviveu nesta minha cabeça. Ninguém mais sabe nada. Né? Eu guardei aquilo. Entendeu? Guardei e estou repassando para vocês. A universidade que devia fazer isso não faz. Né? Por exemplo, para a universidade descobrir um sujeito chamado Zé Geraldo Vieira, foi só outro dia, fizeram uma sessão em homenagem ao Zé Geraldo Vieira. Né? Um grande escritor brasileiro, todo mundo tinha esquecido. Mas, bom, eu leio o Zé Geraldo Vieira uma vez por ano. Vou lá e leio de novo alguma coisinha dele, porque é sempre bom. Mais. E não vai dar para responder todas as perguntas, mas... E eu acho que já são 11 horas no Brasil, está muito, muito tarde, hein? Só vou responder mais uma. Beto Moraes. Na última aula o senhor disse que a onipotência faz no mundo concreto. Que Deus pensa a realidade ou possibilidade infinita. O pensamento de Deus é então o que o Luiz Avelli chama de presença total? Não. A presença total é o que está diante de nós. Nós é que estamos diante da presença total. A presença total inclui, vamos dizer, é a totalidade do mundo concreto. Entendeu? É claro que isso tem origem na onipotência divina, mas isso não é a onipotência divina. A onipotência divina implica a totalidade da possibilidade do que não está presente. Implica todos os universos possíveis. Mas é através da presença total e, vamos dizer, repetindo e treinando essa aceitação da presença total, aqui você vai perceber o que pode estar no fundo dela. Mas a presença total é, de fato, o reconhecimento da presença total. A mesma emoção do Hegel, dizer, é assim, as coisas estão aí, estão acontecendo. Eu estou aqui dentro, está tudo aí em volta. A experiência que eu sugeri para você de pensar, vamos dizer, a Terra embaixo dos seus pés, toda a densidade, a forma, o peso daquilo tudo. Tá certo? E você está continuamente assim, com os olhos abertos, vendo a imensidão da presença. Isso aí é a disciplina fundamental para o conhecimento da realidade. Não é fechar dentro da sua cabeça e pensar. De pensar morreu um burro. Né? Todos os erros humanos vêm do pensamento. Entendeu? Então, por quê? A pessoa está querendo mais pensar do que perceber a realidade. O pensamento, de fato, deve ser reduzido ao mínimo. Agora, curioso, pensar dá trabalho. Perceber não dá trabalho nenhum. É só deixar acontecer. E isso é, vamos dizer, a base da disciplina. Agora, presença total também implica o seguinte. Não fugir da realidade. Não fugir da sociedade onde você está. Entender, a sociedade brasileira está horrível, etc. Sim, mas esta é minha vida. Deus me pôs no meio desta miséria. Esta miséria é a minha vida. Então, daqui eu vou tirar os elementos com que eu vou criar uma coisa melhor. Você vai levar pedrada e devolver afagos. Você vai levar cocô e responder com flores ou diamantes. É isso que você tem que fazer. Vai fazendo cada vez o melhor com o material ruim que tem em torno. Não busque apoio, não busque refúgio psicológico. Você acredita, eu juro para vocês, vocês não precisam disso. O ser humano é imensamente forte na sua independência interior quando ele está ligado na realidade das coisas. Ninguém precisa de tanta afeição e tanta proteção quanto as pessoas que imaginam. Foi o diabo, é o diabo que espalha essas ideias. Você é um coitadinho, você precisa de apoio. Nós trouxemos aqui a solução dos seus problemas. Jesus Cristo te chamou. Né? O Allah te chamou. O Buda te chamou. Palhaçada, gente. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.